Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Hoje iremos falar de uma grande franquia que revolucionou o cinema. Oh my god! Vamos entrar no hype total. Fãs malucos chorando. Temos que aproveitar o nosso timing, que a gente é bom nisso, né? A gente tem que ser bom em alguma coisa, né? Mas hoje iremos falar de Star Wars. Todos os filmes, sim. Aqui é o Seiji. Sempre soube que o Seiji era um robô. Ele pluga o cabinho dele no computador e edita. Ele pluga a paradinha do... Aqui é o Bira e eu acho que eu sou o único que nunca entendeu o R2-D2. É tipo o Pikachu conversando com o Ash, né? Tipo, porra, o que você tá falando, cara? Também não entendo. O que esse filho da puta tá falando, tá ligado? Ele tá apitando, um monte de apito. Pipipipipipi. Esse pipipi no cu fala alguma coisa, ABC, cara. Aqui é o Cabeça e esse não é o podcast que vocês procuram. Não, calma. Ou é, não sei agora. Mas é o podcast que vocês merecem. Aqui é o Jin. Para pensar um minuto. Quando os Sith chegaram no episódio 1 e 3, tudo que eles fizeram foi botar equilíbrio na força. Cara, tinha centenas de Jedi contra dois Sith, cara. Porra. Dois Sith. Aí eles diminuíram pro número mais equilibrado. Só sobraram dois Jedi, né? O Yoda e o Kenobi, cara. E eles perderam. Os Jedi são os fascistas. Sempre sabia disso. Caraca. É assim, pra você ver, né? O Darth Vader é o único que vende bonequinho até hoje. Bom, mas então vamos começar falando sobre Star Wars, né? Criada por saudoso George Lucas quando ele ainda era são da cabeça. Quando não era o Screw, né? O primeiro filme foi lançado em 25 de maio de 1977. O Seiji viu esse filme no cinema. Peraí, nem tanto. Só pra vocês entenderem como o Seiji já tava na faculdade nessa época, né? Você já era velho, né? Nessa época. Ele já tava no sexto ano de medicina. Caramba. Ele é composto por seis filmes, certo? São divididos basicamente em duas trilogias. E uma terceira trilogia começando em breve, que é a do J.J. Abrams, né? Isso. Além de spin-off chamado de Clone Wars, que é o intermédio entre os filmes lançados da trilogia nova. Mas que é a trilogia já antiga, porque tem uma trilogia nova. É, mas esse spin-off é canon. Então ele agora entra. Ele mantém canon. Ele entra. Ele ainda canon. É canon. Todos os filmes foram produzidos pela Lucas filmes com efeitos da ILM. Industrial Light and Magic. Exatamente, a produtora de efeitos especiais do George Lucas. Que, além disso, fez, por uma época, fez tudo, né? Ela fez os filmes de Star Trek, fez ET, fez Indiana Jones. Os efeitos do Jurassic Park. Tudo, ela virou realmente referência no ponto de vista de efeitos especiais. Acho que De Volta pro Futuro, né, Seiji? Tava no meio também. Não sei. Até chegar a Veta, né? Com o Senhor dos Anéis e criar uma concorrência gigante. Exatamente. Os filmes têm uma receita hoje total avaliada em 4 bilhões de dólares. É considerada a quinta franquia mais lucrativa da história do cinema. E isso você tem que somar todos os relançamentos de Star Wars. Ah, porque sim. Toda hora o George Lucas faz algum relançamento, cara. Como a gente já meio que já pincelou por aqui, o Star Wars, eu acho que ele dá pra dizer que ele tem aí um dos maiores universos expandidos da cultura pop. Que inclui, a gente já falou que livro, videogame, série de TV, quadrinho, indo pra diversos os caminhos, nenhum deles hoje, tirando as animações que estão no meio, são cânones, né? Os livros que eram considerados, uhum. Que era a trilogia do Timothy Zahn, que entrava Mara Jane, entrava todo aquele pessoal que era considerado aí canon, né? Já não é mais. Que, por sinal, muito desse universo expandido dos livros, aí não tem patrocínio, mas é uma recomendação, tá sendo trazido no Brasil pela Aleph, tá trazendo aí. Tem que a Aleph, vamos conversar, né? Podia começar também, né? Tem uns 15 ou 20 livros já de Star Wars aqui no Brasil. Nossa, de tudo isso já? Cara, tem. Acho que não. Não, cara. Tem muita coisa. Já tem. Está previsto uma quantidade de livro assim mesmo. Ó, mas tem uma parada que ninguém tá falando, que tem um livro muito bom que não é canon mais, no caso da trilogia J.J. Abrams. Ele não é canon, porém, é extremamente bom, que é do Stormtrooper Zumbis. Mano. Nossa, é bom mesmo? Fantástico. Cara, a hora que eu vi, eu falei... Fantástico. Sabe aquele... Cara, porque o que acontece? Os livros de Star Wars não são tão bons assim. É, ah, tô... Aquele medinho. É, aquele medinho de puta merda. Esse... não sei. Não, mas é bom, ele é bom. Ele é bom, sim. Ah, então tá. Em 1997, já faz um tempinho aí, né? Nós comemoramos 20 anos de Star Wars. Foi uma época que aí a gente já tava falando, houve um relançamento da trilogia para os cinemas com a adição de alguns efeitos especiais melhorados. Coisas que não podiam ser feitas na época por questões orçamentárias ou por questões até de evolução da tecnologia especiais, mas que o George Lucas achava que deveriam se integrar ao filme de alguma forma. Continuando, aproveitando esse embalo e essa, de certa forma, a série ganhar novamente, né, os holofotes, em 99 a gente começa a nova trilogia, que já não é mais tão nova assim, que veio pra contar os acontecimentos anteriores ao primeiro filme, episódio 4. Então nós tínhamos o episódio 4, 5 e 6. Em 1999 a gente recebe o episódio 1, A Ameaça Fantasma, pra começar a contar desde o começo todo o arco aí do Anakin. Isso. E numa surpresa, eu não sei assim quem dos nossos ouvintes tinha um pouco dessa noção, mas pra gente foi muito estranho, quando em 2012, assim, da noite pro dia, a Disney simplesmente falou: ó, tô comprando a Lucasfilmes e tudo que ela tem direito, pela bagatela de 4 bilhões de dólares. Eu tô fazendo nada. Tô fazendo... Comprei essa pinga, sobrou aqui o troco. Ah, eu já tinha comprado a Pixar, já que tinha comprado a Marvel, né? Né? O que é que tá faltando? A gente tem herói, a gente tem desenho animado. Acho que a gente precisa de mais princesa. Quero mais princesa. Aí eles botam o Anakin, né, Skywalker com... de saia. Não só comprando os direitos do Star Wars, que estava dentro da Lucasfilmes, eles ainda anunciam que eles começariam a produzir os episódios 7, 8 e 9, fazendo assim uma terceira trilogia, colocando como data de estreia os anos de 2015, 2017 e 2019, respectivamente. E a gente ficar nessa loucura e agora estamos nesse momento de 2015 aguardando, né? Uhum. Exatamente. Que, na verdade, até quando esse cast sair, nosso timing é perfeito. É, o podcast sai na semana de lançamento do episódio 7. Então vocês vão escutar esse podcast na fila. Segunda-feira. Na fila, porque, mano, vamos combinar. É, vocês vão ouvir durante a semana pra pegar aí o hype, embarcar na nave do hype. Venha para a nave do hype você também. É o seguinte, galera, se você estiver na fila do cinema, porque vai ter uma fila fodida, só pra você entrar no cinema, aí de umas 2 horas, você pega e ouve o cast. Olha só, você vai estar preparado. Excelente ideia. Ó, eu só quero falar uma coisa, que é o seguinte: toda vez que fala episódio 7, meu coração dispara. Oh, eu não sei se é com vocês, aquela lágrima desce. Sério, cara, na moral, velho, tipo, quando ele falou aquela, putz, aquele Chewie, we are home, caralho, velho, deu um aperto, cara, deu um aperto no coração, que vocês não tem noção, velho. E aí, a sua única preocupação dali em diante é: Deus, não me deixe morrer, tipo, até dezembro. Véio, eu só preciso ver esse filme, aí eu posso morrer, eu me demito, foda-se, tá ligado? Eu caguei, vou virar mendigo. Não deixe o Han Solo morrer, por favor, pode morrer o Tenchi, não ligo, mas se morrer o Han Solo, o Harrison Ford não, cara. Não, cara, não pode, é isso mesmo, me mata. E pra fechar as informações, só dizer que, além dos episódios 7, 8 e 9, que estão programados pra lançar em 2015, 2017 e 2019, a Disney também vai estar programando um lançamento de uma série de filmes solos, chamado Star Wars Anthologies, que são do universo Star Wars. E o primeiro vai chamar Rogue One Star Wars Story, que vai estrear em dezembro de 2016. É uma série ou um filme? Não, são vários filmes... É uma série de filmes. É uma série de filmes individuais, não são sequenciados, são... Então, essa parada, pelo que eu tinha escutado, eu pensava que ia ser série, Não, são filmes Rogue. Individuais. São filmes, né? Esse daqui, boa, primeiro, então. É do Rogue One, que é, basicamente, se eu não me engano, vai falar de planos pra roubar os planos da Estrela da Morte, entre o episódio 3 e 4. Esse filme vai estrear em dezembro de 2016, ou seja, no intervalo entre os episódios 7 e 8. Provavelmente eles vão utilizar aí essa estratégia que a gente vem observando a Marvel fazer, que é não deixar a marca cair. Então, todo ano você tem um filme da Marvel, claro, o grande blockbuster são os filmes Star Wars, né? Provavelmente esse Rogue One vai ter, talvez, orçamento um pouco mais baixo, vai sim, ser sim, menor, sim. Menor, sim. Mas pra marca não ser esquecida, né? Eles podiam fazer uma série, né? Então, primeiramente eu pensei que era cara, você não tá entendendo, é Star Wars, né? A língua enrola, o coração começa a bater mais forte, você não tem noção. Então, vamos lá. Eu pensei que seria uma série, que o Star Wars Rogue One seria uma série. Pelo fato de, tipo, exatamente o que a Cabeça falou, um orçamento mais baixo, pelo ser intercalado entre os episódios principais. Então, o fato de ser um filme já muda bastante coisa. Outro fato também que acontece. A minha ideia era, por que eles não lançam um filme na Netflix? Netflix, né? Netflix. É só fazer parceria com a Netflix. É, cara, lançava o filme na Netflix. Disney, compra a Netflix, cara. É isso que eu ia falar. Caraca. Provavelmente a Disney vai tentar comprar a Netflix. Ela não gosta de fazer acordo, ela compra. Aham. E além disso, tem histórias que outros filmes serão produzidos. Por exemplo, entre o 8 e o 9, estão dizendo que deve sair um filme solo do Han Solo. Olha aí, caraca. Maneiro. Não sei se com Harrison Ford, né? Não. Talvez um Han Solo mais jovem, né? Não, vai ser um Han Solo mais jovem, porque eu vi que eles fizeram um teste com mais de 2 mil atores pra viver o Han Solo. Então, tá vendo? E por enquanto, essas informações que a gente vai botar, né, nesse podcast, tá bom, galera? É o que tem pra agora. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho da importância de Star Wars, né? Antes da gente começar a falar de todos os filmes, tá, pra valer. Na, né, minha vida, vamos. Não, porque o que é a importância do Star Wars? Por exemplo, ele criou um boom de filmes no espaço quando ele foi lançado, em 77. Não é só isso, cara. Puta, olha só. Star Wars, ele foi lançado na época de férias dos Estados Unidos, que achavam Summer que era uma zona morta de ele filmes. Ele criou a tendência dos filmes de verão. Não, na verdade, não foi ele, cara, que criou. Ele não criou, não. Na verdade, o Tubarão, ele criou esse negócio do filme, filme de verão. Cara, vocês têm que entender o seguinte, o Tubarão criou a tendência do Summer Movies, isso. O Star Wars não criou uma tendência, desse cara, ele criou uma tendência de vida, ele de criou vida. Algo... pesado. Não, mas ó, pensa comigo. A religião, cara, uma religião, velho. A religião, então, cara, é, ó, jedaísmo. Ele criou algo que é fantástico, ele criou uma cultura, entendeu? Todo ao redor dele. Tipo, por exemplo, você tem Tubarão, criou o Blockbuster, mas você não tem gente viciada em Tubarão como você tem Star Wars. Cara, você não vende boneco uma do Tubarão do jeito que você vende, não, Star Wars, é, cara. Assim, isso é uma coisa que eu concordo com o cliente, que é assim, o Star Wars, ele... Não sei se eu posso colocar se é sorte, se é timing, se é predestinação, mas assim, essa história de vender produto, cara, ninguém nunca tinha feito. Tanto que quando o George Lucas falou, se não me engano, é a Fox, né? Falou pra Fox assim, olha, isso. A gente aceita, mas eu quero ficar com tudo que é merchandising, produto, essa coisa. A Fox falou, beleza. Você quer ficar com bonequinhos, com camisetas? Ah, tá bom. Fica aí. Eu economizo no seu salário, tá bom. Exatamente. E aí, pum! Então, isso foi uma outra coisa que Star Wars revolucionou, redefiniu a negociação de merchandising. Não é só isso, é que assim, na verdade, eu tava, tipo, inclusive eu tava tendo uma aula sobre isso, que... Me diz qual é a aula pra eu fazer parte. Então, a gente tava tendo uma aula de transmídia. Transmídia, eu tava... Okay. Transmídia. Beleza. Muitos lugares, muitos especialistas acreditam que, na verdade, quem criou a transmídia em si foi o Star Wars, numa época que não tinha transmídia, entendeu? Não chamava transmídia. As histórias sendo contadas em vários meios, né? Em vários meios ao mesmo tempo. Filmes, Tanto que, tipo, na época que tava lançando os filmes, saiu o filme, daí tinha o quadrinho entre os filmes, o que não sei, entre os filmes. Também, é. E aí depois já pegou o bonequinho. Então, você pega toda essa coisa de fatores, porque o cara pensou nisso, pensou numa forma de transmídia de ser expandido pra ir vendendo mais. Uhum. Eu acho até injusto você pensar que nem o cabeça for comparar com o Tubarão, porque, mano, o Tubarão, ele foi feito pra ser só um filme. Star Wars, ele foi feito Star Wars pra... foi feito, não, pra ser uma religião. Não. Star Wars foi feito pra dominar, calma, o mundo. Calma, vamos, e tá conseguindo. Calma. Menos que... Não, calma não, o George, cara. Lucas, você não me ele manda não tinha ficar calmo, não. Expectativa assim, não. Eu tô com meu dedinho assim, na sua garganta. Tá legal, cara. Ele tinha, assim, tanta expectativa assim, porque ele virou e falou, deixa eu ficar com o... Ele tinha culhão, ele sabia o que ele tava fazendo. Ele tinha culhão, mas ele, mais assim... Ele sabia que ele podia dar com a cara no muro, certeza, ele, claro, sabia. Então, tanto que o primeiro filme, quando saiu, ele nem foi numerado, o primeiro Star Wars. Numerado como 4. Sim. Isso foi só depois que realmente ia ter um outro filme e tal, mas assim, porque a gente tem que lembrar que o George Lucas, ele era um diretor praticamente novato. Ele tinha o quê? Um filme relevante, que era aquele de... Não, ele tinha dois filmes. Dois filmes? O primeiro é um filme, assim, que ele tinha produzido na universidade e depois longa-metragem, THX 1138. Ok, beleza. Isso. Aí veio o American Graffiti, que era o filme... Depois veio o American Graffiti. Esse estourou na mão dele, cara. Ele foi um sucesso absurdo, por incrível que pareça, com esse filme aí. O Loucuras de Verão. O filme foi indicado ao Oscar de melhor filme. Caraca. Indicado ao Oscar de melhor diretor, melhor roteiro, sabe? É, inclusive, sim, foi aí que ele conheceu o Harrison Ford. Sim, o, né? Harrison Ford participou desse filme também. Assim, ganhou muito dinheiro, deu um lastro pro o George Lucas ele bancar um pouco do Star Wars com isso, com esse dinheiro também. Então, ele impressionou o pessoal com o American Graffiti. Olha, o cara que tá chamando a atenção com esse filme, e o cara é novo, olha só, ele vem de uma nova geração de diretores que vem na mesma época dele ali, né, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e o Brian De Palma, são amiguinhos, né, nessa época. Ah, então sim. Assim, o pessoal vai ver o George Lucas, beleza esse cara, vamos ver esse filme, o que ele pode aprontar. Como a gente disse, o pessoal pode não ter pensado assim, puta, ele criou um filme que ele pensou pra ser grandioso, pra se expandir eternamente por vários filmes, né, não. Você também tem que pensar também todo o contexto histórico, né, quando saiu isso. O filme, porque não foi só isso, porque Estados Unidos, eles estavam numa grande... toda aquela merda da Guerra Fria e o escambau. Então, eles estavam, tipo, meio que com ânimo pra baixo. Só... Na verdade, não. Eles estavam com o famoso cu na mão. Não, eu tô falando que isso ajudou muito no filme, porque a história... mostrar um herói lutando contra um... Entendeu? E filmes no espaço, que pra eles são filmes bobos, né, cara? O tanto que a história, salvo engano, ele queria fazer um filme do Flash Gordon. Também, mas ele não conseguiu os direitos. Ele não conseguiu os direitos estavam já com outro diretor francês, eu acho, não é? Eu acho, não lembro, é mais ou menos isso. Eu não lembro, mas o Flash Gordon também é um marco, mas não é Star Wars. Não, então. Não, mas por causa do Flash Gordon, não, por causa do Star Wars, todo mundo depois queria fazer filme no espaço. Aí veio o Flash Gordon, o pessoal fez também, cara. Aí veio também o Alien, que foi aprovado na hora, o roteiro do Alien. Era o único filme de espaço que tinha. Tá bom, aprovado na hora. A gente já falou no podcast, link na postagem. A carta branca pra esse filme, cara. Tá todo mundo fazendo filme no espaço. James Bond fez um filme no espaço, cara, porque tava num boom de filme de espaço. Jaws. Exatamente. Saudade. Uma porcaria de filme, mas tudo bem, né? Mas é isso, então. Ele é importante por causa desse boom, né, cara? Que todo mundo queria fazer isso. E os efeitos especiais também, né? Puta que na pariu. Época, ele revolucionou aquelas letrinhas assim, na perspectiva. O PowerPoint, né? Aquele PowerPoint passando pro lado. Vocês viram como aquilo é feito as letrinhas subindo pra cima daquela época? Não. É uma caixa. Imagina, eles colocaram uma caixa na câmera e ficavam rodando a manivela com o texto pro texto subir. Não, porque você pensa hoje em dia, mano, qualquer editor de vídeo faz isso em 2 segundos. Você faz isso no PowerPoint. É, então. Mas Star Wars, então, não só botou efeitos visuais, efeitos sonoros, o som também, cara. O som é marcante no Star Wars, cara. Todos os tiros, laser, o sabre de luz lutando, cara. Sons do espaço. A sua abertura do R2-D2. Sim, e a música de fundo do John Williams também é extremamente marcante. Caralho, cara, John Williams, velho. Então, por isso o Star Wars, ele é muito marcante. O cara criou uma legião de nerds, legião de fãs. Expandiu bastante com filmes no espaço. Então, ele é muito marcante naquele momento que ele foi lançado, em 77. E a gente viu ele crescendo depois, né? E até hoje. Ele tá crescendo até hoje. E o George Lucas, ele ficou brigando, assim, como um estúdio independente, né? Porque ele não quer ficar associado ao pessoal da União, ao pessoal dos grandes estúdios, né? Eu quero lançar o meu filme, porra, com minhas ideias, né? Aí viram, olharam pra ele e falaram, cara, para com essa bobeira de ter você as ideias, de querer escrever. É, só mano. Só vende essa parada pra gente. Sua época já foi. A gente sabe o que tá fazendo, entendeu? Exatamente, né? Sim, porque, querendo ou não, uma coisa que o Star Wars sempre fez muito bem, mas que deu uma escorregada na nova trilogia, foi a questão do branding, né? A gestão da marca. Hoje a Disney fez muito bem pra marca. E Star Wars tá explodindo, Star Wars tá em tudo. Tá em roupa de cama, tá na camiseta. Falar em roupa de cama, eu comprei a minha. Você comprou. Que é fantástico. Mas porque depois da nova trilogia, ela deu uma... uma decaída. Assim, né? Uma decaída. Muito forte. Muito forte. A Disney comprou e falou, agora a gente vai deixar essa parada em cima sempre, que é o que ela tá fazendo, né? Ninguém vai esquecer que Star Wars existe. Olha, mais. Ela pagou 4 bilhões de dólares. Ela merece fazer o que ela quiser, cara. Exatamente. Ah, não, mas isso aí pra Disney você é troco de pinga, né? eu tenho 4 bilhões. O que eu vou fazer com 4 bilhões de dólares? Ah, tem o pessoal aí da Lucasfilm que tá querendo... Vai, tá parado, compra, eles estão parados, estão fazendo parados, nada. Estão fazendo nada, compra, vai. Então tá bom, então tá Essa bom. Você pode deixar os caras de empregado, né? O George Lucas tá sorrindo de orelha a orelha, tá ligado? Ele não queria... É, cara, se não me engano, o George Lucas, velho, ele não queria mais fazer Star Wars. A galera não tava entendendo isso. Ele ficou saturado já. A criatividade dele tava saturada, cara. Não, ele até disse que ele tinha ideias. Ele tinha ideias pra continuar, mas é que ninguém dava moral. Depois que o pessoal meteu o pau nele, cara, porra, aí chega, né? E aí veio a Disney, que é uma empresa incrível. Assim, uma empresa que tem muito dinheiro. E uma empresa que é ótima no branding, né? A gente até conversou isso no nosso cast de Disney, vai. Muito bom. Exceto o Power Rangers que ela devolveu, né? Na marca. É, deixa pra lá. Ela devolveu o Power Rangers. O negócio de Super Sentai não vai funcionar, não. Quando a gente vai falar de Star Wars, é sempre bom falar de alguns elementos, né? Sempre tem, né? Na verdade, porque... Sabre de luz. Por exemplo, a força, por exemplo. Posso simplificar o que é a força? Imagina quando você tá parado, acontece nada e vê aquele sobe aquele calafrio na espinha assim. Então, isso é uma perturbação na força. Na força. Isso assim, também se chama a hora que eu tô apertado pra ir no banheiro. Que o urubu tá beliscando a calça. Não, é quando sobe aquele rapiozinho pelas costas, sabe? Só aquela tremidinha. É verdade. Então, isso é quando a força... É isso que é a força. Aí você teve uma perturbação. Mas a força, então, é uma coisa que tá sempre presente em todos os filmes do Star Wars. Quem usa são os Cavaleiros Jedi ou os Siths. A força seria o quê? Uma coisa mística que dá habilidades sobrenaturais ao pessoal que consegue usar essa força, né? Na verdade, não. O que acontece? A força, ela existe em tudo que você vê em tudo que você toca, em tudo que você respira força. A força tá, existe pra todos. E até em coisas que você não vê, vulgo os fantasmas. Exatamente. Então o que acontece? A força é a criação do mundo. Ele usa como base pra criação de tudo, é a força. Os Jedi, eles simplesmente conseguem entrar em sintonia com a força e usar ela, não como arma, porque assim, os Jedi basicamente são bons, né? Mas eles conseguem usar a força, eles conseguem manipular a força ao redor deles, entendeu? Isso dá habilidades sobrenaturais a eles, sabe? De manipulação, de controle, de levitacional, de objetos, para objetos. É, esse controle da mente é indução, na verdade, não é nem controle mental, é indução mental. O conceito que o Obi-Wan dá, ele fala, ó, é um campo de energia criada por todos os seres vivos. Ela nos envolve e penetra, é o que mantém a galáxia unida. É. Não, mas é, é não o conceito que ele dá no filme 4. Isso, e aí vem o episódio 1 e fala que são midi-chlorians que tem a força. Ah, Jesus. Midi-chlorians. E ninguém nunca mais mencionou essa porra, cara. Não, tá bom, vai. É, todo mundo esqueceu essa ainda parada. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, na verdade, eles falam que... na verdade, os midi-chlorians não são a força, né? Eles são, tipo, uma expressão genética daqueles que teriam o potencial de penetrar a força, de utilizar a força. Eu acho que essa seria a explicação mais próxima de não conturbar todo o conceito que é a força, né? Além da força, temos os cavaleiros Jedi, né? Como a gente já disse, que são o pessoal que usa a força pelo bem, né? O lado bom da força, não digamos assim. É uma ordem... Eu não concordo muito com isso, é uma ordem, sabe, bem de milícia, né? Cara, de... Seriam basicamente quase que samurais. Ou templários também, né? Ou templários que lutam pela em tese a ordem, o conceito da ordem, né? Uhum. Na verdade, o balanço. Eles têm que manter o balanço na força, né? Isso é o que eles contam, né? Digamos que eles são os bonzinhos da história. Sim, eles são retratados como... É, sim. Ah, eu não concordo muito com isso, mas beleza. Por que você não concorda? Ah, ok, beleza. No filme você tem dois Siths filho da puta. Mas se você for ver realmente, o cara é Sith porque ele tem a força e ele basicamente quer fazer o que ele quiser. Tudo bem, aqueles dois eram filho da puta. Mas por que não pode ter um Sith que ele só quer viver a vida dele? Aí chegam os Jedi, e caçam ele porque... Ah, foda-se. Não, na verdade não. O que acontece? Vamos com calma nessa hora. Antes fala o que é Sith. O que acontece? Os Sith são do planeta Sith. Os Sith são Lords, beleza? São todos Lords. Que usam o lado negro da força. O que acontece? Não é questão deles usarem a força porque eles quiserem. É a questão deles estarem no lado negro da força. Eles foram corrompidos pela força. Certo? Eles estão do lado ruim. Não é só questão deles usarem a força, é questão de, pelo eles serem, estarem no lado negro, é como se eles fossem induzidos a fazer algo ruim, entendeu? Não é que, tipo, hoje eu sou um Sith, tô fazendo nada, quer saber? Vou plantar macaxeira. É, assim, não é assim. Porque todo o conceito de Jedi Sith, ele brinca com essa coisa do yin-yang, do ordem e caos, de bem e mal, a representação visual de como eles se vestem, as cores utilizadas pelos sabres, tirando aquelas loucuras que a gente vê depois de amarelo. Lá, mas tudo isso é um conceito que eles construíram pra ser assim filosoficamente dicotômico. Então é bem, mal, yin, yang. Os dois eles coexistem. A ideia de que você não consegue exterminar um sem exterminar o outro, não tem como existir apenas Jedi ou apenas o Sith. Tanto que os dois lados tentam um exterminar o outro, mas nunca se consegue. Inclusive é em tese o plot do filme 7. E a gente tem que assumir que eles são bom e mal. Claro que existe tom cinza no meio. Mas isso que a gente vê bastante então no Star Wars, né? Esse conflito entre os Jedi e o Sith. E além disso, também tem todo um conflito político, né? Que os Jedi acabam sendo a força máxima de proteção, digamos assim, né? Ou generais, digamos não, assim. Mas, né? Não, mas historicamente, sabe? Num contexto amplo. Ah, historicamente, né? Eles contam que os Jedi foram cavaleiros Jedi. Os Jedi têm grandes habilidades de luta, né? De combate e de liderança, né? Por isso eles são generais nessas épocas gloriosas, né? Mas assim, e a gente vê muito mais um conflito gigante, não só político, como guerra mesmo, né? Até por causa do título Star Wars. E nessa trilogia antiga, a gente vê como tem a briga do Império contra os Rebeldes. A gente não sabe como que o Império virou Império, né? Nessa trilogia antiga, mas é por isso que serviu a trilogia nova, pra mostrar essa transição da República Antiga pra virar o Império. Como que o Imperador subiu ao trono. Mas é basicamente isso que a gente vê então, em Star Wars. Esse conflito, né? E os Rebeldes tentando derrubar o Império. Você tem na verdade, você sabe que o Império, em tese, ele é ok na época. Eles estavam indo até, eles estavam no começo, eles estavam numa viagem de cunho político, né? O Império, ele não é, assim, o Império, ele é ruim pros rebeldes, em tese. O resto meio que aceita o Império. É tipo assim, eles estão com a arma apontada pra sua cabeça. Se você não pode lutar, você aceita. Exatamente. Né? Então, nesse ponto, o Império, ele é, tipo, realmente soberano e ninguém contesta muito, tirando aí os rebeldes. E esse, na verdade, é o início. Rebels. É o início do filme, que é a nave do Império abordando a nave nave da Princesa Leia em busca dos rebeldes que estariam, ou de uma transmissão que foi enviada aos rebeldes que poderia atrapalhar os planos do Império. Bom, então vamos começar os filmes, né? Vamos falar de todos eles. Vamos começar então na ordem de lançamento. Então vamos começar com o primeiro filme, o Star Wars, renomeado posteriormente como Episódio 4, Uma Nova Esperança. Ok, hit it. Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you. Han Solo, Captain of the Millennium Falcon. Somebody has to save our skins. Let go, Luke. The Force is strong with this one. I got him! Great kid, don't get cocky! I don't know what all this trouble is about, but I'm sure it must be your fault. Dirigiu esse primeiro filme foi o George Lucas, com um custo de $11 milhões e uma receita de $410 milhões somente em 77, no ano de lançamento. Jesus. E se você considerar todos os relançamentos, ele já teve um lucro de $711 milhões. Como eu tava falando com vocês, não dá pra saber se realmente é lucro, porque cada relançamento ele investe mais dinheiro pra mudar alguma coisa, a gente não sabe. Tá, tudo bem, não vou dizer lucro, vou dizer receita. Não vamos calcular, mas ele teve a receita de 775. É, mas 711, ele é com os 410 somado ou somado, não? Acumulado. Ah, acumulado. Só adicionando algumas coisas, ele recebeu 7 Oscars, o melhor direção de arte, melhor figurino, melhor efeitos especiais, melhor montagem, melhor trilha sonora e melhor som. Ganhou ainda um Oscar especial dado ao Ben Burtt pelo seu trabalho junto ao filme e efeitos sonoros do filme. Foi indicado em outras 4 categorias: melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante com o Alec Guinness e o melhor roteiro original. Ganhou o Globo de Ouro de melhor trilha sonora, além de ter sido indicado em outras 3 categorias: melhor filme em drama, melhor direção e melhor ator coadjuvante. Melhor roteiro original é sacanagem. Melhor roteiro original é maldade. E ele também ganhou o Grammy de melhor trilha sonora criado para o cinema. Com certeza. É o único filme de Star Wars que foi indicado ao melhor filme. Exatamente. Cara, e é curioso o Alec Guinness ser indicado ao melhor ator coadjuvante, sendo que ele meteu o pau no filme, cara. Né? Essas falas ridículas aqui, cara. Porra. Ele não tava afim de... Por que eu tô nesse filme com essas falas tão ridículas? Eu sou um ator shakespeareano. Eu tenho que falar essas merdas aqui. Porra, tá... Ele foi indicado a um Oscar. Tá ótimo, né? Não é cospe no o prato no que prato. Comeu o Obi-Wan. É. Cospe mesmo. Na verdade, tem a parada que, na verdade, ele ficou feliz quando ele ia morrer, né? Ele descobriu que ele ia morrer no filme, só que ele ia virar um fantasma. Aí ele ia participar. Pra sempre. Não, ele pediu assim, me mata, por favor. Kill me, please. Bom, a história do Star Wars começa com os rebeldes, eles roubaram uns planos da Estrela da Morte, que é a arma mais poderosa do Império Galáctico. Então, o Império tá atrás desses rebeldes, né, que vazaram essas informações. A princesa Leia, que ela foi capturada, antes ela conseguiu despachar os dois androides, o R2 e o C-3PO, para um planeta desértico chamado Tatooine. E assim a gente começa a nossa história do Star Wars. E aí a gente é apresentado o Luke Skywalker, que é o grande protagonista, né? É, o Luke Skywalker, ele é tipo um... Eu nunca entendi. Ele é meio adolescente, dá pra dizer? Ele tem mais de 20 anos, primeiro ponto. Mais de 20 anos? Um jovem? Ele já tem mais de 20 anos, porque em episódio 3 e 4 passaram 20 anos, né? Então... É, ele só queria fazer uma faculdade. É, arranjar um tudo emprego. Que... Caraca, tudo que ele queria era fazer uma faculdade. Arranjar o estágio. Ele só tava ali no trabalho dele lá como fazendeiro, umidificando o ar, né? Sabe? E aí ele quando recebe lá os droids, o R2-D2 tem uma mensagem para o tal de Obi-Wan Kenobi. E ele fala, ué, não conheço ninguém com esse nome. Talvez o velho louco Ben possa nos ajudar. Velho lobo Ben Kenobi, né, cara? Ben Kenobi. E aí, o Ben Kenobi, você descobre que era o Obi-Wan Kenobi. Quem ia esperar, né? Pam, pam, pam, né? Claro. Virada, um antigo cavaleiro Jedi que lutou nas Guerras Clônicas, que é a quem a princesa Leia interessa o pedido de ajuda. E aí, a gente começa a nossa história quando o Império desce em Tatooine, queima a família do Luke, e ele decide, quer saber, agora eu vou ajudar vocês a derrubar o Império e vamos ao espaço. Jornada do Herói. Exato. Exatamente. Olha, eu não queria me envolver, mas mataram meus tios queimados, assim. Clássicos. Desde, é, então, né, então vamos acabar com esses filhos da puta, vamos lá. A calmaria, o chamado, né, o mestre, o tudo, tô tudo lá. Ele tem a sua ascensão, depois ele cai, literalmente. Mas calma aí. Então aí, como a gente encontra esse Ben Kenobi, que é um velho mentiroso do caramba, viu? Pelo amor de Deus. Caraca, velho, qual é o problema em contar a verdade pro garoto a partir de já, mas tá ligado? Mas muito mentiroso esse velho, cara. É, o seu pai. Não, porque quando eu encontrei seu pai era o melhor piloto da galáxia. Mentira! Mas ele era. Mas ele nunca viu ele pilotando a nave, só viu no episódio 2, cara, porra. Porra, mas a corrida de pods, seja, ele ganha do Sebulba. Mas o Ben Kenobi não tava na corrida de pods. Mas contaram pra ele. A força falou pra ele. É, então. Contaram pra mim, então é isso, só pode ser isso, né? É, a força contou pra ele. A força, cara, sussurrou no ouvido dele. E a força não mente. Ele é o melhor piloto da galáxia. É tipo isso, cara. É, o Darth Vader matou seu pai, ô Luke. Então, ele não mentiu, ele omitiu. Darth Vader realmente matou o pai dele, entre aspas. É filosófico, cara. Porque se o Obi-Wan tivesse contado a verdade, o Luke, ele não ia participar dessa porra. É, eu ia fazer o quê? Ele ia correndo pros braços do papai e falar, papai! Maldito Darth Vader, vem pra cá! Pô, o cara abandonou ele no deserto, mano. Na verdade, se todo mundo tivesse escutado o Obi-Wan lá atrás, quando ele virou pro Conselho Jedi e falou, ó, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Quer saber? Eu vou foder a vida de todo mundo agora também. Quer saber? Não me escutaram lá atrás, então... Os caras não me escutaram. Bando de filha da puta, agora vão ver. Quero ver vocês. Quero ver. Vão escutar minhas ladainhas agora. Vão engolir todas. Vão ter que me engolir. Mas então essa trupe toda, elas vão lá pro um bar lá em Tatooine. Eles compram o Han Solo, né? O mercenário, assim. Atire primeiro, pergunte depois. Exatamente. E o assistente dele, o Wookie, né, cara? O Chewbacca. Chewbacca! Chewie. Oh, esse cara aí, ele não mudou nada entre os filmes. Agora ele tá grisalho. Tá meio grisalho. Tá grisalhinha, tá grisalho. Han Solo também, já tá um senhorzão. Beleza. Pô, peraí, pô. Harrison Ford já tá velho, cara. A cara tá caindo, tá ligado? Tá mais de 70 anos, né? É, mas é o trabalho que destacou. O Harrison Ford, né, cara? Botou ele no estrelato. Então, basicamente, é tudo isso. Você encontra todos os personagens principais, né, já apresentados inicialmente, né, que é o Han Solo, que é o Luke Skywalker, que é a Princesa Leia, foi apresentado logo no começo. Que é o Darth Vader. E o Darth Vader, que é extremamente importante, mas nesse primeiro filme ele tá muito de segundo plano. Caraca, ele é só o cachorrinho do cara. É isso, porque o grande vilão do primeiro, na verdade, é o grande Moff Tarkin, né, que é o cara que comanda a Estrela da Morte, né? Também a gente vê toda aquela história, assim, de tentar derrubar a Estrela da Morte, no fim das contas, né? E, assim, na época que ele foi lançado, o pessoal surtou, né? Pô, que da hora essa história, assim, cheia de efeitos. Embora, como já disse o George Lucas, ele copiou algumas produções orientais, né? Alguma dessas histórias. É, ele se inspirou muito no... Se inspirar, pra dizer levemente que ele não copiou, não, né? Não, tudo. Por exemplo, os Cavaleiros Jedi são samurais. Ah, o... Tanto que se você olhar, o Darth Vader, originalmente era pra ser bem uma armadura samurai. Aí depois eles mudaram porque não encaixava muito. A filosofia dos samurais também, mano. Ah, sim. Isso. Mas, digamos assim, é um filme muito importante, né, no momento que foi lançado, e realmente foi um rebuliço tão grande, e rendeu tantos lucros, a Fox ganhou muito dinheiro, não quebrou não, ela lucrou demais, e aí o pessoal foi pedindo, né, sequências, né. Ah, é, porque era um filme que era praticamente um chute, né, aí uma aposta, e revolucionou em questão tanto de estrutura, em questão até de narrativa, se eu for dizer, ele era um filme bem rápido pra época, hoje ele é lento, né, pros nossos padrões de hoje. Muito lento, principalmente a luta do Obi-Wan com Darth Vader. É, então, comparado com o frevo que virou a luta de sabre de luz hoje em dia, né? Cara, você tem que entender que a luta entre seres superpoderosos tem que ser assim, cara. Tem que ser um malabarismo, um frevo, tá ligado? Tem que ser um negócio espetacular. Porque se for pra não, ser eu curto muito, um negócio eu curto de esgrima... Muito. Pô, eu vou ver as Olimpíadas, velho. É, não, parece a luta de esgrima do Chaves. Do não, aí é que tá, não, mas aí é que tá, ô, Tenshi. É daquele forma, por quê? Porque se eles começarem a fazer muita palhaçada, eles são, tipo, os caras mais picas que tem. Mas eles são os mais picas que tem. Não é que, se fizer muito malabarismo, não sei o que, eles vão aproveitar a mínima brecha lá de 1 milissegundo, entendeu? Porque o sabre de luz é aquilo, não sei... Ou você mata, ou você... É a própria questão do samurai. É um golpe. É um, né, golpe. Cara? Então, eles têm que ficar ali. Eles estão ali porque eles sabem. O primeiro erro, morreu. Aí eles vão ficar se encarando. Aí ninguém se move, ninguém morre, ninguém vive. Tipo isso. É tipo isso. Eu acho que vocês estão superestimando. Na verdade, botaram um senhor, Alec Guinness, que é um ator shakespeariano. E botaram pra fazer um filme de espaço. Que merda que eu tô aqui fazendo. E eles me mandaram lutar com essa espadinha, com esse cara grandão, com essa armadura negra. Parece um samurai. Que merda que eu tô fazendo. Vou lutar de qualquer jeito. Whatever, né? Não foi treinado pra isso mesmo, né? Então... Odeio minha vida. Odeio minha vida, cara. Odeio minha vida. Tô me pagando bem, né? Que mal tem. Aí ele descobre o que ele tem que fazer. eu fui indicado a um Oscar de melhor ator coadjuvante e eu odeio minha vida ainda assim, pô. O que você acha que ele morreu? Se ele tivesse lutado sério ali, ele tava vivo. Pra mim, velho, a força tem que ser igual a do Starkiller, tá ligado? Tem que ser colossal. É, tem que ser um negócio... planeta. Cara, tipo isso, velho. Você tem que levar, destruir um Star Destroyer, tá ligado? Afundar ele com as mãos, tá ligado? Isso pra... Ok, cara... guarda isso lá por então o episódio 7. Quem sabe tenha isso? Quem sabe, né? É, quem guarda sabe. O sentimento. Okay. Killer Rain. É, agora acho que... Vamos acho lá. Que já dá pra ir pro episódio 5. 2, né? 2. Agora a gente pula pro episódio 2, Guerras Clônicas. Não, 2 não. Mas vamos para a sequência, né? Foi lançado em 1980, O Império Contra-Ataca. Watch this. Watch what? I think we're in trouble. This is a dangerous time. When you will be tempted by the dark side. I'm not afraid. You will be. Why not? Do or do not. There is no try. I love you. I know. The Force is with you, Skywalker. But you are not a Jedi yet. R2, come back at once. I'm standing here in pieces and you're having delusions of grandeur. E pra mim é o melhor filme de toda a franquia, né, de Star Wars. Império Contra-Ataca. Eu já vi listas aí dele ser o melhor filme de todos os tempos, do ponto de vista de importância. Não, ele entra num momento sombrio na história. Darth Vader, ele é o grande protagonista desse filme, o maior destaque de todos, né? Esse é o filme do Darth Vader. Agora sim. Porque se o Nova Esperança ele tava ali em segundo plano, né, cara, aqui não, aqui botou em destaque, criaram a Marcha Imperial só pra ele também. E só pra constar, ele ganhou o Grammy de novo de melhor trilha sonora escrita pro cinema. É, John Williams, é. Mas só pra falar então que o diretor desse filme dessa vez não é o George Lucas, é um cara chamado Irving Kershner. Graças a Deus. Que, assim, não é muito conhecido os trabalhos dele, fora isso, né, do Império Contra-Ataca. Ele custou 18 milhões de dólares, aí teve uma receita de 209 milhões só nos Estados Unidos no ano de lançamento, e 538 milhões considerando todos os relançamentos, até os dias atuais. Novamente, é muito teve é uma grana. Queda na receita, mas... Na verdade, ou seja, pelo que eu tô vendo aqui, o budget do filme, o orçamento, ele tem aí uma... Na verdade, ele não parece que não é muito fechado, né? Eu vi um valor entre 18 e 33, que é especulado. É, eu também já vi, mas esse... Você acha que é depois? Já com... Quem sabe, talvez considere os relançamentos também, né? É que eles resolveram economizar nos contadores. Não, quem sabe considere também os relançamentos, ou adição de efeitos especiais, eu não sei. Mas o custo inicial em 80 era 18 milhões de dólares. Pô, e ainda assim, né? Fizeram um filme Batalha na Neve e o cacete. Como o Sage falou, é um dos... Assim, eu não acho o melhor filme, eu acho o Retorno de Jedi o melhor filme. É, eu concordo. Mas, cara, o Império Contra-Ataca é um filme muito bom, exatamente pelo fato tipo, de Hoth, né? O planeta Hoth ser uma das melhores cenas de combate que existe. É tosco pra caralho, mas é massa. Não, é muito maneiro, cara. Sim, é maneiríssimo. Imagina os desafios de efeitos especiais, cara, pra botar o negócio na neve. Porque se vai botar no fundo preto é fácil. Mas imagina no fundo branco agora, cara. O cara tem que ser bom. E aí, novamente, um filme que, como o Sage falou, teve aí que usar das mais variadas tecnologias, os AT-ATs foram feitos em stop motion, pra conseguir fazer algo gigante, né? Porque o filme, ele tem... Toda a batalha de Hoth é muito grande. Aí você tem todo aquele treinamento do Luke no... Qual que é o planeta do Yoda? Sistema Dagobah. Dagobah, isso. Dagobah. Então tem... ele é um filme bem mais variado do que aquele desertão que foi o filme. Esse fica num desertão de gelo. É, mas já é um pouco mais complicado. E as camadas também, né? O primeiro Star Wars, ele é muito uma aventura normal, legal, bonitinha, né? Juntar toda a sua trupe pra combater um mal e eles conseguem derrubar os planos malvados do vilão. O segundo não tem muita reviravolta. O cara, assim, ele tá sendo traído ao lado negro da força, tá vendo os outros heróis, eles estão sendo usados, né, nesse plano de atrair o herói. E no fim é a grande revelação, né, de que o vilão Darth Vader, na verdade, é o pai do Luke Skywalker. Isso na época deve ter sido inacreditável. Isso foi um segredo de roteiro, cara, até o último momento que tava. Esse filme, ele realmente, pra mim, ele é... Claro, não pela importância, mas assim, ele é muito melhor que o 4, A Nova Esperança. Não, sim. Eu entendo a importância histórica, mas assim, esse filme, ele... Você só tem 7 milhões milhões a mais em orçamento. E porque o 4, ele é uma apresentação da história, né? O Império Contra-Ataque, ele já tinha a história já de fundo, todo o background, né? Então ele vai adicionando elementos a mais, né? Pelo fato do Império Contra-Ataca ser o segundo filme, exatamente, ele teve mais orçamento, o pessoal já tinha uma noção melhor, o Jorge Lucas não tava tão caduco, tem vários fatores. O diretor fez um excelente trabalho, mas ele repetiu a dose. Ele pegou o que deu certo no primeiro, repetiu a dose e adicionou as partes que importantes pra continuação da série. Eu acho que ele melhorou, cara, nossa. Então, eu falei, a dose continua a mesma coisa. Você tem o Jedi que ainda não sabe direito se é um Jedi ou não, tá naquele negócio que eu não consigo me ligar com a força, aí ele precisa de um novo mestre, aí ele vai atrás de um Mas eu acho muito interessante essa aí parte. A guerra principal, em vez de ser um deserto, era um deserto de gelo. Isso aqui é um bom exemplo de como deveria ser uma trilogia, sabe? O início, o segundo, toda uma transformação. Exato, entrando com um lado sombrio, e o terceiro retornando ao primeiro. Na verdade, se você pegar os três filmes, eles seguem a jornada do herói. Muito bem. Todos, tipo, e não falo isoladamente, eu falo os três como se fosse um filme só. Sim, sim. Com 6 horas de filme seguido, é uma jornada do herói gigante. Sim, exatamente, mas essa é a etapa agora do Jornada do Herói. Ele tá caindo, ele tá entrando no lado negro, né? Então, exatamente, é por isso que não é o melhor. Porque quando você segue a Jornada do Herói certinho, o melhor é sempre o último. O que acontece? Quando muitas vezes você não segue... Olha, mas tem filme que caga nessa regra. Tem, que muitas vezes o segundo filme é sempre o melhor. Tipo Batman. Assim como muitos jogos, o segundo filme é sempre melhor. O segundo jogo é sempre melhor. E a galera caga, mas não é o caso de Star Wars. Star Wars, ele aplica isso direitinho, cara. Pelo menos na trilogia clássica, né? É, assim, eu acho que o 5, ele tem uma... Como que eu posso dizer? Ele tem um mérito que eu acho que, mais do que o 4, ele constrói muito bem aqueles personagens. Eu acho que eles... Cara, ele tem um mérito, porque tem uma frase que se repete como piadinha por tudo. Duke, eu sou seu pai, velho. É uma das paradas mais icônicas de toda a referência da cultura pop. Essa frase é uma coisa que até quem não entende sabe. Star Wars, ele rompeu a barreira do nicho. Cara, é nesse filme que consagra o Darth Vader. Nesse filme, o Darth Vader vira marketing. Ele é vilão, velho. E, tipo, vende camiseta a rodo, vende chaveirinho a rodo. Vende boneco. Bonequinho a rodo. E, cara, e todo mundo, tipo, você quer ser quem? O Luke Skywalker, que é o maior Jedi da história. Foda-se, não, eu quero ser o Darth Vader, cara. Ele fala de um jeito legal. Sim, mas eu acho que, assim, construção de personagem, esse filme, ele fecha muito bem o que o 4... O 4 é legal, ele é bom na construção, mas eu acho que a construção do Han Solo, a evolução do Luke realmente como Jedi, que eu acho que é a parte interessante. I love you. I know. A importância, assim, da Princesa Leia nesse meio, dela ser, entre aspas, aí, sequestrada, não sei o quê. A questão do Lando é bem legal, é uma boa inserção. Eu acho, assim, ele evolui muito bem os conceitos do primeiro filme, brincando bem com a parte política também. Então, assim, uma das coisas que eu sempre gostei do Star Wars, inclusive uma das coisas que eu gosto na trilogia nova, é a parte política, que é uma parte muito interessante. E toda essa questão do que realmente é o Império, eu acho que você realmente... Tudo bem, vai, no primeiro filme eles explodem lá o planeta. Mas nesse filme, cara, a hora que eles descem realmente a batalha em Hoth com os AT-ATs, toda aquela parada, ó, aquilo é muito grande, assim. Eu acho que aquilo é incrível, assim. Eu acho aquilo uma das... Tudo bem, tem seus problemas, você fala, é um pouco... Tem a questão da potion, mas, cara... Mas é maneiro. É muito maneiro. Depois aí tem a nave que tem que rolar nos walkers, né? Os A-Wings. Cara, é tudo muito bem construído. Assim, você vê. É aquela ideia do universo que funciona. É tudo tão único. As naves são muito únicas dos dois lados, entendeu? E aquela aparência é suja, tá ligado? Que, tipo, ele já tá em guerra do tempo. Que, porra, você percebe. Cara, é maneiro. Tipo, a galera fala, ah, é datado. Mas você tem que entender que pra época. Até pra hoje, velho. As pessoas têm que começar a abstrair. É maneiro, cara. Tem as falhas? Tem, velho. Que eu falei, não é meu filme favorito, mas ele é fantástico, velho. Ele consagrou. O que acontece? O primeiro filme iniciou uma era. Esse, ele consagrou a era. Ele, tipo, os pilares construídos pelo 4, ele, tipo, falou, ele fincou e levantou o prédio. Esse filme fez isso. E eu acho que ele também tem aí a função, entre aspas, de colocar quase que em primeiro plano o personagem com a história mais curiosa de todo Star Wars, que é o Boba Fett, né, cara? Como? Cara, como? Como que o Boba Fett é um dos personagens mais badalados de todo Star Wars? Se você vai ver ele pelo filme, a participação dele é mínima no Império Contra-Ataca. E no Retorno Jedi, ele morre logo no começo, cara. Cara, e ele, tipo, ganha revista própria, ganhou jogo, galera se veste, e ele é o cara, tem livro dos Bounty Hunter. Antes de fechar, eu quero falar de mais um personagem, o Yoda. Esse daí é muito... Caraca. Yoda, mochila de criança. Mochila, literalmente, né? E um boneco, cara, e um boneco tão bom. Muito bom o efeito prático, né? Muito, muito, muito. Tanto que você olha ele em CG depois na trilogia nova, você fica estranhando ele, cara. É, pois é, né? Porra. O, único problema é quando ele era jovem que ele se travestiu. De Gremlin. De Gremlin. Dinheiro eu precisava, sabe? Forma de falar também, tudo isso também é uma coisa que ficou fora, né? Ele conseguiu transpor aí a barreira dos filmes. Todo mundo sabe como o Yoda fala com o verso divertido. E é um personagem extremamente marcante, foi criado para esse filme também, né? É, e explodiu, né? Ele que era ele foi assim... citado antes também, né? Ele não... Yoda não, antes não. É, o Obi-Wan não fala no primeiro filme? Não. Então eu tô confundindo, calma. Ah, e aí o Yoda é outro personagem também, né? Que tipo, ele vem, ele é apresentado pra você como um sábio. Não, um velho maluco, cara. Não, um velho maluco. Que depois vira o capeta Jedi. O capeta pulando e girando. E também, assim, né? Ganhou muito destaque na nova trilogia. É, essa parada aqui, interessante, que o Yoda, ele representa... Ele é o segundo mestre do Luke Skywalker, certo? Primeiro foi o Obi-Wan. E ele representa, cara, essa transição que, tipo... Que tem aquela cena clássica que o Luke tá fazendo teste. Ele fala, o que eu vou encontrar dentro desse pântano, árvore, aquele ambiente... Fala, só o que você levar com você. Caraca, tipo, você percebe que nos momentos de lucidez dele... Pensando que ele ainda é 50% lúcido. Ele ainda é, cara, um mestre Jedi, tá ligado? Ele consegue guiar o cara e meio... Porque o que acontece? Ele ficou meio maluco. Ele, tipo... Imagina, você é um mestre Jedi... Esses 20 anos não foi muito bom pra ele. 20 anos sozinhos no pântano, né? Durante esses 20 anos, ele deve ter pensado tanta coisa, cara. Ah, mano, ele deve ter ficado conversando com o pessoal antigo da velha guarda, no Jedi lá, na Força. Na Força, né? Os fantasmas. É, então, tem... Mano, tem... Imagina a cara de fantasma que não tem ali. Tem fantasma pra caralho, velho. Vocês não tem noção. Caraca. No universo expandido, então... No fim, todo mestre Jedi é só um... Como que chama? É um esquizofrênico. Esquizofrênico, né? Todo mestre Jedi é um esquizofrênico. Caralho, coitado aí, ó. Ele escuta a Força. Mas então, o Império Contra-Ataca, ele acaba então com o Luke, ele com uma mão a menos. Ele descobre que o Darth Vader é o pai dele. O Han Solo, ele foi congelado em carbonita e mandado pro Jabba the Hutt. E aí a gente, 3 anos depois, finalmente tem o filme O Retorno de Jedi, né? Que é o episódio 6. Together again, huh? Wouldn't miss it. How are we doing? Same as always. That bad, huh? Soon the rebellion will be crushed. The young Skywalker will be one of us. Vader. You must confront Vader. Vader's coming in. I'll never turn to the dark side. So be it. Boba Fett? Where? I am a Jedi. Like my father before me. R2, where are we going? I couldn't possibly, Jola. Esse filme, então, ele teve a direção do Richard Marquand, que eu também não conheço esse cara. O filme teve um custo de US$32,5 milhões e uma receita de 246 só nos Estados Unidos em 83 e 572 milhões considerando todos os relançamentos até hoje. É um filme favorito de muita gente, o meu não, ainda eu prefiro como Império Contra-Ataca, mas ele encerra a trilogia clássica. É, e ele faz a volta, né? Ele funciona aí como volta e fechamento de tudo que tinha sido em tese aberto, né? Nos dois primeiros filmes e posteriormente nos outros três também, né? Ele realmente fecha tudo. Isso, basicamente, então, o Han Solo, ele é recuperado, né, da prisão de carbonita onde ele tava, graças a Leia e o Luke, e depois... O Boba Fett morre. O Boba Fett morre logo no começo, né? E é consagrado como personagem. Os rebeldes descobrem que existe uma segunda Estrela da Morte. Sendo construída. Caraca, é muito... Isso é uma coisa quase 007. Não, isso é um investimento. Isso é um investimento. Para o futuro, né? Nunca viu aquele filme Contato? Quando você pode construir um, construa dois, na verdade. Dois. Exatamente. E aí eles vão lá pra lua de Endor e eles encontram em contato com essas criaturas chamadas Ewoks. Caraca. Cara, que... Eu não gosto dos Ewoks, não. Bizarro. Cara. Como não, cara? Tem umas coisas que eu não gosto nesse filme, que é os Stormtroopers perdendo a floresta. Tá, isso é ridículo. Meu irmão, eles têm arma laser. Você já ouviu falar da Guerra do Vietnã? O que que os Estados Unidos se fudeu? Não, desculpa. Porque os caras têm controle de terreno, não, mas velho. Cara, os Stormtroopers têm armadura e armas a laser. Os Ewoks têm troncos. Os Vietnãs vietnamitas, por pior que eles tivessem, eles tinham tanques de guerra que nem os Estados Unidos. Entendeu? Tipo... E mesmo assim os Estados Unidos perderam a guerra. Não, é que tá. Não, mas é que tá. O lance é, os Estados Unidos perderam a guerra no Vietnã, mas os caras tinham um tanque. Os caras tinham arma. Nesse, a arma dos caras é pedra. É tipo, ah, eu vou pegar uma pedra e vou jogar em você. Tinha pedra, tinha meia dúzia de rebeldes e tinha o Han Solo, que não erra. É. Grande merda, Stormtrooper com arma laser, eles erram todos os tiros. Cara, se eu visse um Stormtrooper com arma laser, eu ia falar assim, ah, ele tem uma arma laser. Grande merda, cara. Isso não assusta ninguém, sabe? Ele só mata alguns rebeldes no começo do quarto filme, só. O único condecorado é aquele que consegue ferir a Leia lá no Retorno Jedi. Só esse, cara. Esse deveria ser um prêmio, uma ele placa, foi né, cara? Condecorado, porra. Na verdade, né? Ganhou medalha de honra, estrela de prata. O único Stormtrooper que acertou alguém. Inclusive, eu falei que erra, tal. Tá vendo aí, apareceu um meme que fizeram um relógio que você atira nele pra desligar o despertador. Aí tava o Stormtrooper assim do lado, depois disso eu nunca mais dormi. Agora, essa questão dos Ewoks é engraçada, porque o Hammett Chaman tem uma piada excelente sobre isso, né? Que a sua relação com os Ewoks depende de quando você nasceu. Se você nasceu, como é que eles falam? Se você nasceu da década de 70 pra trás, você não gosta dos Ewoks, porque você viu quando velho. Se você gosta dos Ewoks, é porque você viu de 70 pra frente e você era uma criança. Você nasceu em 70 exatamente. Pra frente, então quando você é criança, os Ewoks são um pouquinho mas essa foi a ideia deles. Pro Sage, que já era velho, não fazia sentido aquele bando de quase gremlin do capeta. Cara, eu nasci no ano do Retorno de Jedi, mas eu só vi os filmes em 97, então, cara, eu já tava velho. Já viu velho, é, tá certo. Eu vejo assim aquele contraste, Império Contra-Ataca, um filme sombrio pra caramba, aí o Retorno de Jedi parece os Ewoks. Eles estão ali pra vender bonequinho, né, no final das contas. É, sim, cara, isso foi feito pra isso, exatamente. Sim, então, mas essa parada, se quisesse vender bonequinho, eles não iam botar Dilma, eles iam botar o Darth Vader. Cara, e os Ewoks, eles ganharam dois filmes. Ah, Caravana da Coragem. A Caravana da Coragem e a continuação, que é o Ewoks, a Batalha de Endor. Exatamente. Caralho, é verdade, velho. Porra, eles têm filme solo. E no Retorno Jedi a gente vê, finalmente, a figura do Imperador também, né? E a relação dele com Darth Vader e o Luke Skywalker. Darth Sidious. Conduzindo ele, né? Seduzindo ele pro lado negro da força. Sim, pro lado negro. Como ele seduziu, né, o jovem Anakin. A gente já sabia que ele era o Imperador Palpatine? Não, não, ele é só chamado de Imperador. Só Imperador. Só de Imperador. E só de Imperador, né? Exatamente. É, mas tem toda essa parte também, quando a gente já falou do Sif, né? Que tem que ter o mestre e o aprendiz. Quando o mestre vê que o aprendiz dele... Ele encontra uma pessoa com potencial maior, né? Que o aprendiz anterior. Ele vai eliminar esse aprendiz antigo e vai trazer esse cara, o novo aprendiz, né? É isso que a gente viu no Retorno Jedi. O Imperador, ele tava a fim de se livrar do Darth Vader... E chamar o Luke Skywalker como novo aprendiz dele. Porque ele tem um potencial maior do que o Darth Vader. E tentou usar o Luke. Exatamente. Pra matar o Darth Vader. Não, ele tava instigando, né? Que é isso? Você vai ter que lutar com o Darth Vader e matar ele. Sim. E quando você matar ele, você se tornará um Sith, meu aprendiz. Que é o que a gente viu no filme 3, né? Que o Palpatine faz com o Anakin. Na luta contra o Dooku. Isso, ele instiga também, né? E aí, nesse filme, eu acho que aí a gente tem essa... eu gosto muito dessa contraposição aí do Luke, do lado negro, do próprio Darth Vader falando, olha cara, vem, a gente tem biscoito, vai ser muito legal no final essa luta, e eu gosto dessa questão da redenção do Darth Vader, né? Eu acho que isso é muito importante, muito isso. E muito forte, até pra quem viu a nova trilogia, acho que só aumenta o peso que é, né, essa construção final. Isso, ele se redimiu porque ele precisava salvar o filho, é o sacrifício dele, só por isso também, uhum. Não é porque ele acha que o Imperador é malvado, não, é porque é meu filho, eu tenho que salvar ele, né? E isso é uma coisa até interessante, que eu acho que é uma... Isso aí foi explorado melhor depois, quando você foi expandindo os conceitos de Jedi Sith. Mas, por exemplo, uma coisa que falam, que assim, por exemplo, o Darth Vader nunca foi um Sith completo, tanto que ele nunca usou os raios, que são muito comuns de poderes do Sith, né? Aqueles, os raios da mão. Então, assim, é meio que como se ele, dentro dele, ele sempre teve uma luta meio constante. O lado bom dele ainda tava meio lutando. Ele nunca se tornou um Sith completo. Até por isso, o Palpatine queria um aprendiz com maior potencial de se tornar realmente um Sith em sua plenitude. Que poderia, que no caso seria o Luke, né? Que tinha uma grande afinidade com a força. Fala isso quando ele tava matando as criancinhas. É verdade, então. fala isso pra ele. Ele tava sentando o sabre de luz nas criancinhas. É, então, porra, meu cara. Não, mas aí, gente, é o tempo, só o tempo. Ele vai ficando sábio e entendendo as coisas com o tempo. Ele era só inconsequente. É, depois, porra, foda-se, então as crianças que ele matou não conta, né? Não conta. E esse filme, ele vai... primeiro que aí ele vai terminar o... Agora, é nesse filme que o Luke explica pra Leia que eles tiveram meio que incesto, né? Ele fala, então, lembra quando a gente deu aquele beijo? Então, veja bem. É, porque fala, a força é forte em mim, é forte no meu pai e é forte na minha irmã também. Minha irmã. Ah, nossa irmã, que é sua irmã? mano? Então. Vamos esquecer isso aí? Vamos fingir que nunca aconteceu? Sabe aquele beijo? Não, teoricamente, quem sabe disso só é os dois e o Han Solo. Não, o C-3PO sabe que ele deu uma olhada uma hora lá. É tipo sua vadilha, assim, você dá pra dar formato C2 pontos. Formato C-3PO. É não, mas aí o Luke, ele pode vir com a desculpa. Olha, o diretor não sabia, então estamos livres dessa, cara. Ninguém sabia, só. Nem o diretor sabia, cara. Então deixa pra lá, é. Mas aí você tem primeiro o fechamento desse arco, que é a Leia como irmã do Luke, né? Isso. Formando aí os gêmeos. O fechamento da relação dela com o Han Solo, finalmente fazendo aí um... romântico. Um casal definitivo. Eu queria saber uma coisa. Quem sobrou pra treinar a Leia? Quem treina... Então, no universo expandido, quem treina a Leia é o então, Luke. Então, no universo expandido é o Luke. Mas o Luke tem cara... Eu não acho que o Luke tem a carga pra isso, então, né? Então, o que acontece? Depois da... Não, mas o Luke treinou pra cacete do filme 4, do filme 5 pro 6. Não, mas é que tá, cara... Não, tudo bem, ele é um Jedi. Mas existe uma grande diferença se você ser um Jedi e ser um mestre. Não. Você não tá entendendo. Ele não é um Jedi. Ele é o maior Jedi. Ele é considerado o maior Jedi que já nasceu. No filme 6, ele retorna como mestre Jedi. Ele já alcançou esse posto entre o filme 5 e o filme 6. Ah, não, mas também tem aquela coisa. Não tem mais nenhum Jedi. Se eu quiser me falar que eu sou mestre. Tem isso, né, velho? Vamos. Mas tem outros Jedi, Jim. Existem sim outros Jedi, mas ele é o que o Cabeça falou. Entre os 5 e os 6, ele vira o mestre Jedi. Por isso que o nome é Retorno de Jedi. Não é porque, tipo, ah, mas um Jedi. Não, é porque... Não, tudo bem. O certo seria, tipo, o retorno do mestre Jedi, tá ligado? Não, tudo bem. Ele alcançou o nível na força. O que acontece? Só quando você vira um com a força, você vira um fantasma lá da força. Uhum. Ele alcançou o mesmo nível sem morrer, entendeu? No momento que ele luta e ganha do pai, e ele ganha do Darkseid dentro dele, tá ligado? Darkseid. Ele vira personificação. Seria muito forte falar personificação da força. Mas ele vira personificação do mestre Jedi. Ele fica sábio. É suspensão de descrença, velho. Acredita. Aí tá falando de gente com arma laser e sabre de luz. Suspensão de descrença. Ele vira um cara foda. Fim de papo. Ok. Eu só não consigo aceitar. Aí ele treina a Leia, ele treina o filho, ele treina os filhos da Leia, ele treina a gente pra caralho no universo expandido. A gente não sabe como que vai ser no novo, né? É. A gente não sabe qual o papel do Luke no novo filme. Então, a gente vai falar do sétimo filme lá pra frente. Vai segurar os seus. É, minhas teorias. Eu seguro minhas pregas aqui. E aí acaba então essa história, né? Aí eles derrotam o Império, né? E aí Não acaba a história. Não. Calma. Mas acaba assim, essa trilogia. O Imperador foi derrotado, a nova Estrela da Morte foi destruída, Darth Vader morreu também, né? Com redenção, né? Salvando o filho. Ele se tornou um espírito de luz. E aí o Imperador caiu. Não quer dizer que o Império caiu, mas o Imperador caiu. Isso. E aí isso gera as histórias do universo expandido, né? De que tentar derrotar as forças aliadas do Império. Ainda existiam, né? Elas ainda iriam resistir e tentar ainda assim se manter, porque não existia só aquele núcleo do Império. Isso. Meio a toda a galáxia. Isso é em todas as histórias do universo expandido, né? E aí o episódio 7 seria 30 anos depois. Só que não vai considerar essas histórias do universo expandido porque eles são não canônicos agora, né? Exatamente. Então a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade. O que aconteceu nesses 30 anos de diferença de um pro outro. Mas em tese, o paradigma que a gente tinha é: com a morte do Imperador, não teríamos mais nenhum Sith, em tese. Morreu o mestre e morreu o aprendiz. Isso, exatamente. E aí, em tese, a força estaria em equilíbrio, né? Essa parada. Teria o final. Depois a gente fala. Eu acho que é melhor a gente pular essa parada. Pelo fato de que, tipo, tem muita teoria envolvida e é melhor a gente deixar pra ele. Não, isso é o que tinha sido contado. Esse é o que eles contavam no final do filme 6. Isso. Né? Depois, o que se desdobrou disso é outra história. E aí, eles começariam aí a reconstruir a República depois da derrubada do Império. Então, essa parada. Eu só vou indicar pra você que, tipo, quer ver o universo expandido mesmo, que não seja mais canônico, mas extremamente interessante. Quer dizer, foda pra caralho, até existir. Isso não torna ruim. Não torna ruim. Até o sétimo episódio sair era tudo canônico. Assim, eu ainda considero canônico mesmo que não seja, tá ligado? É canônico no meu coração. Cara, o que acontece? Você querer apagar livros, histórias e comics por anos. É muito difícil. E anos pra botar só um filme é difícil, entendeu? Ainda vai ter que me conquistar. Então, o que acontece? Você pode começar pela trilogia do Troll, que é o alienígena azul de olhos vermelhos, que é do caralho. Aí, a partir daí, você seguia só. Só precisa começar por essa. A porta de entrada que eu digo é essa. É, depois você já perde sua vida e tudo mais. Não, é porque depois, com essa, você já tem a introdução dos filhos, do Luke, da Leia. Você tem... Acho que já tem a Mara Jane lá, que é a esposa do Luke, e por aí vai. Mas não tá errado isso. Jedi não pode ter filho. filho. Então, ele acabou com isso depois que ele percebeu que o pai dele virou, né? Ele criou uma nova ordem Jedi também, né? Então ele criou as novas regras. Basicamente, ele faz a porra que ele quiser. Imagina o seguinte, que os Jedi eram padres e eles viraram pastores, é tipo isso. Uhum. Legal. Então, aí em 1983 acabou essa trilogia antiga, né? E a gente ficou um tempão sem mais nenhum filme. Na verdade, o que aconteceu, Retorno de Jedi acabou não rendendo tanto quanto o George Lucas queria em questão de merchandising. Ele ficou um pouco deprimido, ele se divorciou da mulher dele e deu um prejuízo danado nele, né, no processo de divórcio, desgastou bastante ele. Por que que você tá se divorciando de mim? Porque o Darth Vader não vendeu o suficiente. É, porque você fica muito tempo ali nesse estúdio aí, não dá atenção pra mim, né? Tanto que, assim, em 86 ele teve que vender um terço da divisão de computação dele, da Lucasfilmes, a Graphics Group, que o Steve Jobs comprou e transformou em Pixar também, né? Porque precisava de dinheiro, o George Lucas. E aí ele deu 5 milhões que o Steve Jobs pagou pra ele e deu no divórcio ali. Tá bom, fica com você esse dinheiro, tá bom, esposa. Isso aí em 86, né? E aí ele tava com essa vontade de não querer mais produzir filmes, né? Tanto que, assim, depois do Retorno de Jedi teria uma nova trilogia sequel. Ele cancelou essa ideia, não vai ter nada. Mas ainda assim ele tinha a ideia de lançar um prequel, porque em 81 ele rebatizou os filmes dele, né? O primeiro Star Wars dele virou o episódio 4. O Império Contra-Ataque virou o episódio 5. Esse Retorno de Jedi virou o episódio 6. E aí depois ele viu toda a parte de tecnologia, né? Graças ao Jurassic Park. Olha só, tá ótimo. Agora dá pra refazer meus filmes, né? Os efeitos especiais vão botar. Isso foi em 97 que ele lançou. E aí deu sequência de ele fazer em 99. O episódio 1, Ameaça Fantasma. May the Force be with you. I've encountered a vergence in the Force. The boy is dangerous. Is he to become a Jedi? Yes. Always two there are. A master and an apprentice. You have been well trained. They will be no match for you. I have a bad feeling about this. Space travel sounds rather perilous. Direção do George Lucas, custo de 115 milhões e uma receita de mais de $1 bilhão, cara. É. E começa a época de filmes só em CG, essa coisa aí. Isso. Ah, sim. Que o filme ficou um pouco datado também, né? Sempre teve essa. O CG datou. Ah, o CG datou. Sim, fica, o que acontece? Fica. Os filmes clássicos, eles são datados por eles serem antigos. Esse, cara, ainda na década de, início da década de 2000, ele já é extremamente datado. Vou reassistir agora pra dar uma lembrada. E, cara, é extremamente datado. Principalmente a parte que eles usam a força pra correr bem no começo do filme. Uma coisa que é interessante é que teve algumas teorias que surgiu depois dessa nova trilogia, que a tecnologia do mundo Star Wars já tá decaindo. É coisa de maluco, tá? Mas eu acho legal. Ah, do primeiro pro 6. Não, no mundo Star Wars. Por quê? Porque na primeira trilogia você tem a televisão tubão, e no prequel você tem painéis que você consegue ver através, sabe? É meio que aquele, como que chama? É o paradoxo tipo do Alien. O Alien tem um pouco disso. Então, também. É o paradoxo da tecnologia. É, que você sempre tenta refletir o futuro da sua realidade atual. Bom, você pode pensar, ver o Império cagou toda a tecnologia. Dane-se agora. Essa é a minha tecnologia que você tem que aceitar, cara. Não, por isso que eu falei. Inclusive existem as pessoas que defendem aí e gostam de fechar tudo. Bonitinho. Tipo, tudo vale. Falam que lá como que é? Midichlorians, né? Midichlorians. Por que que existia isso na primeira trilogia e não na segunda? Porque na primeira, novamente, é mais ou menos isso que o Jim falou, na primeira trilogia ainda existia uma coisa muito mais científica, uma coisa muito mais técnica, enquanto depois, com a queda da Ordem Jedi e todo aquele desastre, tudo virou meio que história, virou uma coisa muito mais mágica. Em 20 anos. Né? Inclusive... Em 20 anos, falou assim, esses Jedi, essa... Tipo, o pessoal esqueceu que Jedi existem. E, tipo, chegou o pessoal da MIB ali com o Nego Neurizador. Então, é tudo... Inclusive, no quarto filme, tem uma hora lá que a primeira vez que o Darth Vader dá aquela paradinha no pescoço do cara, o cara, você fica aí falando da sua religião, essa sua magia, não sei o quê, que não funciona. Tipo, naquela época a força não era acreditada, a força era muito mais uma lenda, era muito, sim, uma coisa, sim, muito mais mística. Eu não questiono isso. Mas eu tô falando que faz sentido isso que você falou, tipo, as pessoas levam essa ideia de que houve uma queda de tanto de tecnologia por conta do regime do Império. Não, mas esse lance aí que eu não consigo ter ideia, como é que as pessoas esqueceram isso? Porque, mano, tinha um Jedi pra, sei lá... Pessoas têm memória curta. Não, tipo Collor. Mas tem uma teoria de assim, assim, que os Jedi, eles estão restritos a um pequeno grupo, e quando eles se aparecem, eles são mais a parte de exército, mas é mais a parte mínima também, né, de liderança pequena. Eles não, é, não, era eles todo não são expostos mundo ao público geral. Então, quando aniquilaram eles, se pensam assim, eles, na verdade, eram lendas mesmo. Ah, mano, não é espontâneo. Inclusive... Cara, tem uma cena que os caras estão brigando em cima daqueles negócios de três balas do espaço, e todo mundo tá vendo que aquela porra, com certeza, foi televisionada, e é restrito. Ah, não, cara. Inclusive, no do trailer do sétimo, você tem uma referência a isso, que é a hora que a... Ray, é. Isso, ela vira e fala, ah, eu vi as histórias, é verdade? E aí o Han Solo fala, era tudo verdade. Quer dizer, nesse futuro novo, eles também meio que não acreditam nessa história de Jedi, de Sith, era tudo meio que história. Tudo bem, mas daí faz sentido com, cronologicamente falando, que eu tô falando. Foram porque... 20 longos anos. É, aconteceu muita coisa nesses 20 anos, longos. Cara. Foram 20 longos anos, mas eles ainda estão em guerra. Sim, estão em guerra. Eu queria falar que, então, Ameaça Fantasma é o filme que eu menos gosto dessa franquia. Dá cara, sono, cara. Me dá sono. Eu também. Ele funciona porque ele se propõe que são crianças. Eu adorei. Quando eu assisti... Exatamente. O que acontece? A galera que é massa velha odiou o filme. Eu fiquei com sono, cara, no cinema. Quem era criança, eu acho que tinha o quê? 10, 11 anos? Eu não lembro quantos anos eu tinha quando assisti. Na verdade, eu acho que assisti no cinema esse filme. Não, foi o 2 que assisti no cinema. Esse eu assisti... Eu não vi nenhum então, no cinema. Então, eu assisti o 2 e o 3 no cinema. Foi o 7 no cinema. Eu assisti os 3. Eu assisti os 3. Assisti todos. Ah, você viu todos no cinema. Você viu o lançamento. É, você... Ele funciona, cara. Para o que ele apresenta, ele funciona. Pra criança, funciona. Eu adorava as corridas de pod. Eu adorava. A luta final, eu gosto até hoje. A luta dos dois com Darth Maul. Eu gosto até hoje. Mas você tá ligado que naquele momento que ele medita ali, é aquele momento que ele se torna um com a força. É. Né? Com a Gojin. É aquele momento ali. Cara, e o Qui-Gon é do caralho? Desculpa, não, o Qui-Gon é bom. Cara, mas... se ele não tivesse morrido, ele resolvia a porra toda. É o ponto positivo do filme, o Qui-Gon. Por exemplo, o Jar Jar Binks, eu não aguento esse cara. É, puta vida. O Anakin Skywalker, não gostei do garoto. É, mas é um garoto, então vou relevar. É uma criança. Dá pra ter escolhido o melhor, cara. A Natalie Portman tá meio deslocada nesse filme. Ela é jovem ainda, ela não sabe. Tudo bem, tá no começo. Jovial. O ator do Obi-Wan eu gosto, o jovem Obi-Wan, eu acho ok. O Will McGregor, né? Mas não isso. Ganhou indicação pro Oscar. Não. Vamos devagar. Pouco menos ainda. Pouco menos. Uma virtude pra mim, então, nessa trilogia nova, é o background, ele mostrar a transição, né, da República Velha, todas as etapas históricas e políticas, e isso converter no Império. Então é legal mostrar que na Viagem Fantasma, por exemplo, como o planeta Naboo, ele estava cercado pela Federação do Comércio, eles foram reclamar lá na República, lá com o chanceler, e o chanceler foi derrubado, legalmente, né? Porque... Impeachment! Ele não, golpe! Porque ele não tava lidando conta dessa situação política, né? E aí subiu um novo chanceler, né? Mas ele fez isso por meio de lobby, subindo, né, cara? Ele convenceu a outra e deu a sugestão de que precisamos de um novo chanceler. Chama eu, que tal? É, então, ele virou o novo chanceler. Isso é legal ver um evento... Eu gosto sequência dessa de evento histórico. Sequência eu de... gosto dessa parte política. Sim, do, sequência do, de eventos históricos. Isso tem analogia ao mundo real, algumas coisas. Tipo o nazista, que o partido nazista que ele subiu legalmente no poder, né? Sim. Não foi golpe, eles não derrubaram, eles foram subindo por meio de eleições e naquela situação. Então a gente vê isso também. A Ameaça Fantasma tá retratando bem esse início, né? Como que essa figura nefasta do senador, o Palpatine, na verdade, ele quer subir ao poder, ele quer atingir o poder dominando a república, né? Mas na verdade ele tem os seus objetivos maquiavélicos, que é ser o imperador, né? É, o... Eu acho que dos mas filmes, então, gosto... isso é o que eu menos gosto, assim. Eu também, eu menos gosto. Não, eu concordo, mas assim, vendo de longe, ele tem coisas assim, sem analisar os detalhes do filme, do ponto de vista... Ele, como um filme só... Ele não é ruim. Então, assim. Ele não é ruim. Não. Se você analisar tudo o background, como eu disse. Isso, é o que ele constrói. A questão do conselho antigo, a questão do Anakin, de já falarem, ó, esse moleque aí, não sei não. É. Né? Tá estranha essa história. Agora, se você pegar pontos, assim, tipo, atuação são fracas, eu acho. Sim. Uso excessivo de CG, cara, eu não gosto também. Eu gosto de coisas práticas também. O fato de denegrir a mitologia de Star Wars, no fato dos midichlorians. Denegrir, assim, é... Não é denegrir. Denegrir é uma palavra muito forte. São coisas que não batem, sabe? sabe? Isso. Tipo, o George Lucas parece que ele esqueceu de prestar atenção em alguns detalhes que ele próprio adicionou. Ele não viu o filme antes, viu? Ele não viu a primeira trilogia. Ele não viu o filme antes de escrever o roteiro. A parada que mais me dói dessas inconsistências é a parada do R2-D2 C-3PO. Primeira cena, sério, uma das primeiras cenas do filme 4 é o Obi-Wan. Nossa, mas eu nunca tive um Android. Caralho, você passou 3 filmes inteiros abraçados com esses dois caras. Obi-Wan é só ladainha, de novo. O Anakin é o melhor piloto que eu já vi. Mentira, ele nunca viu ele pilotando. Viu no espaço, assim, tão foda. Cara, a gente já falou sobre isso, foi a força. A gente... então, aí, o Yoda foi que treinou, me treinou. Mentira, quem treinou foi o Qui-Gon Jinn, cacete. Então, eu nunca tive androides, eu nunca vi esses androides na minha vida. Mentiroso pra cacete. Ele viu os dois, conviveu a grande vida. Será que deve ser? Ele tá velho, ele tava louco, meio gagá já. Tá ficando gagá já. Só pode ser isso. Ou é um puta mentiroso também. Eu acho que ele é um mentiroso. Como você falou, essa parte da construção da queda da República, eu acho interessante. Eu acho que ele faz bem. Talvez ele realmente erre um pouco na questão do não ter o mesmo carisma pra adulto que tem pras crianças. Pra criança funciona muito bem. O CG envelheceu mal. Porra. Do ponto de vista... Eu acho que o que mais sofre é o segundo, que tem umas cenas de guerra grande, e o CG fica bem pesado, assim. Você olha e fala, meu... Mas assim, concordo que é o mais fraco. É igual o primeiro Senhor dos Anéis, cara. Eu concordo que é o mais fraco. Mas eu ainda gosto. Apesar de tudo, eu ainda gosto. Eu também gosto, cara. Mas o que eu falei, ele pecou muito. Pecou demais. Pecou feio. E eu gosto dos robôs, dos droids, como vilões. Eu acho eles até engraçados. Os droids são maneiros pra caralho. Eu acho engraçado, eu gosto. Os droids são legais, mas eles apanham feio da raça lá do Jar Jar Binks, cara. Mas eles... Cara, imagina... Cara, eles são finos igual palito. Eles estão de pé, então. Cara, eles são... Mas palito do Jar Jar Binks, cacete. Eles são descartáveis. É, então, eles são pra serem... algo eles barato. Eles são descartáveis. Exatamente, barato. Descartável e barato, cara. Então eles... É que nem aquela nave da República nos primeiros filmes. É tipo, duas chapas de metal, um lugarzinho pra ficar o piloto ali e foda-se. Ah, o TIE Fighter. O TIE Fighter. É descartável. É a mesma coisa. E aí, em 2002, tivemos o episódio 2, o Ataque dos Clones, né? A segunda parte dessa trilogia aí. You'll excuse me? I hate it when he does that. What if I told you that the Republic was now under the control of the Dark Lord of the Sith? There aren't enough Jedi to protect the Republic. We're keepers of the peace, not soldiers. You are the most gifted Jedi I have ever met. You're not all-powerful. Well, I should be. Everything is going as planned. Begun. The Clone War has... What are you doing? If this is such a drag... Episódio 2, então, foi dirigido pelo George Lucas, teve um custo de $115 milhões e uma receita de $649 milhões. Caiu bastante em comparação ao episódio 1, né? Sim. Mas tá naquela crítica também, assim, meia-meia, vai, na minha opinião, né? É, se pagou. Pra mim, assim, é um filme legal em alguns momentos, tem outras coisas que eu não gosto dele. Ele introduziu o outro lá, o Hayden Christensen, que eu odeio esse cara, muito ruinzinho. Jura? Pra fazer Anakin Skywalker. É, tá. Ele é fraco. Ele é fraco pra atuar. Mas o Ataque dos Clones, então, ele passa, o quê? 10 anos depois do Ameaça Fantasma. O Anakin já tá um pouco mais velho, né? Já um aprendiz, né? Do... É, ele tem quantos anos no filme? 17, eu acho. É mais ou menos eu por aí. Eu só sei que a Padme... Então... Ela não esperou nem o cadáver estrear. Então, mas como eu tô falando, o Anakin agora se tornou um aprendiz lá do Obi-Wan Kenobi. E aí ele acaba tendo que proteger a Padme também, né? Uhum. Eles já tinham dado uma flertada no primeiro filme. É meio claro, errado. Não, era uma criança. É meio errado. Assim, não, mas eles têm uma... É meio errado, mas uma criança bem, de 7 anos e uma adolescente ali. Então. E aí eles começam aí a desenvolver uma relação afetiva, né? E aí no segundo filme você já tem o Obi-Wan como mestre Jedi. Tendo aí que carregar o... É no segundo filme que ele perde a mão, eu não lembro. O Obi-Wan nunca perde. Não, o Obi-Wan. Não, o Anakin. É no final, sim. No finalzinho, né? Carregando aí o fardo da morte do Qui-Gon Jinn, inclusive se culpando por isso e treinando o Anakin, que ele era contra treinar inicialmente. Porque o Qui-Gon Jinn pediu, né? Exatamente, o Qui-Gon Jinn pediu. Aí o filme ele tem meio que essas duas pontes, né? Uma é meio que essa treta do Anakin protegendo a Padme, enquanto o Obi-Wan vai atrás pra ver que história é essa dos clones. Isso. Não, e tem uma outra também, né? Que, assim, a República tá perdendo aliados cada vez mais, né? Nações aliadas, né? Isso. Que eles estão entrando numa aliança separatista. Separatista, que são dos droids. E aí isso tá iniciando uma tensão de guerra que a República lá, o Senado da República, eles estão tentando decidir o que eles vão fazer pra conter isso. Porque somente Mestre Jedi não dá. Tá dando, né? E aí fica aquela tensão de criar um exército da República. Mas e agora? Vai entrar em guerra mesmo? No primeiro filme, eles tiveram que pedir ajuda pra raça do Jar Jar Binks. Isso. Pra conseguir, pra conseguir aguentar. No segundo, eles estão nesse momento de pensar se eles vão entrar em guerra contra os separatistas ou não, né? Porque tem a ameaça dos separatistas de invadir a capital, né? Então, o que, que eles podem fazer? Até porque já tinha um caçador de recompensa que tava matando senadores, né? Sim. Tá com essa ameaça. E aí, o que a gente vai fazer? E tem esse líder que tá instigando os separatistas, que é o Conde Dooku, né? O Dooku, né? É, então. No caso, Christopher Lee. Caraca. Christopher Lee. Saudades. Uh-huh. Então, essa é uma curiosidade que eu queria dizer. Por exemplo, o Mestre Sifo Dyas lá, que ele encomendou o Exército dos Clones, ele foi assassinado pelo Mestre Dooku lá. Ele pediu a criação do Exército dos Clones e logo em seguida ele foi morto. E pronto. Exatamente. Aham, foi manipulado pelos Siths. É, e aí, na época, o nosso Darth Sidious, o Palpatine, ele viu a chance de ouro dele aí, né? Opa, eu acho que eu posso usar essas paradas ao meu favor. E usou, né? É. Não. Em 66 tá aí. É tudo um plano dele, na verdade, né? A gente vai ver depois pela vingança do Sith, como é que ele se conduziu esse plano, né? Uhum. Mas é basicamente a gente vê, então, todo o ataque dos clones é esse início de guerra, né? Em que a tensão de guerra já foi criada e a guerra de fato foi começar, pra valer, né? Aí começa, né? E começa, pra valer. A partir do primeiro ataque lá, que ele trouxe aquele exército da República criada, né? Pra salvar todos os Jedi ali, pelo Mestre Yoda, ele trouxe o exército. E já é o início da guerra. A gente iniciou uma guerra contra esses drones aí. E os seus representantes separatistas. Isso. Esse filme também tem muito mais cenas marcantes. O fato de o Anakin já começar o relacionamento dele com Padme. É nesse filme que já que ele se casou. Isso, no final do filme. Exatamente. No final desse filme ele se casa. Já recomeçou, tanto que no final eles casam. É um negócio rápido, uma paixão platônica. Ah, mas tem umas coisas legais também. A batalha do Jango Fett com Mace Windu. Não, com o Obi-Wan. Não, com o Obi-Wan. Eu só lembrei da. No meio da chuva. Eu lembrei da do Mace Windu porque ele perde a cabeça. Não, Mace Windu é no próximo filme. Não, pô. Ele luta na arena e perde a cabeça. Ah. Mace Windu, ele luta na arena. Não. É o Jango Fett morre pro Mace Windu, galera. Eu achei que você tava falando que o Mace Windu tinha morrido. Não. Ele morreu queimado, sem um braço, fudido. Não. Mace Windu matou o Jango Fett. Essa cena da arena é legal. Ela é meio sem sentido. Eu entendo. Assim, tipo, quem fala que ela é meio too much. Mas eu entendo, cara. Eu acho ela muito maneira. Umas coisas legais. Aí a batalha do Yoda com o Conde Dooku, né? Dooku. Então, né? E aí essa vem aquela parada que o Jim falou. Então, o que acontece? Pra mim, os Jedi tinham que ser overpower pra caralho. Nessa cena da tipo arena... Yoda, assim, tipo Yoda. Overpower nível, tipo... Não. Até como o Mace Windu. Ou melhor, como, tipo, o Plo Koon... Como é o nome do general que tem a cabeça de espiga? Ah, eu não lembro agora, cara. Eu sei quem é, mas... O codename dele é The General. Eu sei quem é, mas eu não sei o nome. E essa cena da arena é engraçada que eles colocam a cabeça do C-3PO no droid. Ah, é muito bacana. Ah, o que há de mundo. E aí ele fica, desculpa. Aí ele atira, desculpa. E tem o Kit Fisto também, que é aquele dos cabelão lá. Véi, e tem uma porrada de Jedi foda naquela arena e eles são massacrados, véi. Ah, mas daí tem alienígena no meio, tem uns tigres gigantes, sei lá, aquelas paradas. É, tipo, cara, tem Jedi pra dar de rodo ali, tá ligado? Pra burro, pra cacete. E os caras são massacrados pelos droidzinhos que estavam reclamando no primeiro filme, tá ligado? Aí você fala, porra, velho, o Plo Koon, ele é tão foda que ele consegue usar a força pra aguentar a pressão do espaço. Tem noção? O Kit Fisto, ele consegue usar sabre de luz debaixo d'água. É verdade. Ué, cara, peraí, a força, e peraí. Os caras tão apanhando. Quanto mais eu entendo da força, mais forte é meu sabre. Eu não sabia disso, não. Eu achei que era, tipo, uma arma, é uma tecnologia, foda-se. Se um funciona embaixo d'água, todos funcionam. Não, cara, o sabre. Então, o que acontece? Na trilogia clássica, o sabre se tornou algo tipo. Foda-se, tá ligado? A gente faz qualquer hora. Mas o sabre, de verdade, na mitologia de Star Wars, é algo que o próprio Jedi faz. Tudo bem, eu sei que é o próprio Jedi faz, mas... Ou ele é passado de geração em geração. Cara, não, dizendo, tudo bem, eu entendo que, tipo, ok, é o próprio Jedi que faz, ou passa e tal, mas tem que ter uma instrução em algum lugar de como faz, né? Ou os caras tiram do nada, é. Tem, não, você vai pra uma jornada mística. Isso, a força que te fala. No segundo... Tipo assim, é basicamente... É tipo isso. No segundo filme, eu não lembro o nome dela, mas a aparece a Jedi responsável pela construção dos sabres. Puta, é verdade. Ela aparece na Inclusive, Clone Wars tem, também. Tem na animação, tem o processo do, do Anakin. Eu lembro que tem uma animação que tem duas Jedi, não sei o que, e elas têm que usar o diamante que fica dentro do Jedi pra isso, não morrer. Isso aí, eu lembro isso aí. Disso. O diamante define a cor, isso. E aí você tem que ir atrás do diamante, tem todo esse isso. processo. Tipo, e tem um, ó, por exemplo, um dos primeiros sabres de luz parecia uma katana mesmo, com laser em volta. Ele era feito de aço e o laser aparecia em volta do aço, tá ligado? E finalizando então o ataque dos clones, né, a guerra foi declarada, no fim das contas, e o chanceler Palpatine recebeu grandes poderes, e ele acaba subindo... É nesse que ele vira imperador já, né? É, mas não é nome imperador ainda. Não, ele declara imperador no terceiro, eu acho. Ele se declara imperador no terceiro, mas ele é o líder da maioria. Ele ganha poderes absolutos. Isso, isso. Eles liberam isso. Na guerra, liberam poderes pra ele absolutos, mas ele ainda não é imperador. Como tá o início de guerra, ele ganhou esses poderes, né? É, o Palpatine, ele vira o supremo chanceler Palpatine. Ah, tá. Que é quando ele ganha poderes ilimitados. Ele continua... Unlimited power! E uma coisa que a galera reclama desse filme, mas que eu acho legal pra caralho, é... Porque o que acontece? O filme acaba depois da arena, que é a chegada dos clones, não são Stormtroopers. Isso. Que é maneira pra caralho aquela cena, cara. Eu curti no cinema quando vi isso. É maneira demais, tá ligado? Ele chegando nas navezinhas e os canhão atirando, porra. É, assim, o CG tá um pouquinho datado. Tá, mas é maneiro. E antes de a gente falar do episódio 3, teve uma sequência de animações, passou na Cartoon Network, que mostra essas guerras clônicas. Aí sim acontecem as guerras clônicas. Aí você vê, a gente vê a briga, então, o poder do Jedi. A gente vê a briga, então, a República contra os separatistas. Os separatistas usam drones, eles estão sendo usados pelos Siths, Siths que estão controlando esses separatistas contra a República, né? E o Conselho Jedi, então. É, no final é um cara só que fala assim, ó, vou botar a direita que eu controlo pra brigar com a esquerda que eu controlo pra brigar. Exatamente. Eu vou criar uma situação de guerra e eu vou ganhar poderes absolutos nessa situação de guerra. E essa é, na verdade, toda a ameaça da trilogia inicial, né? Desse prequel. Mas aí saiu em 2005 a vingança do Sith, que ele tá ali com eventos ligados diretamente a essa animação do Guerras Clônicas. Se você viu o finalzinho dos Guerras Clônicas, né, Clone Wars, já começa logo, assim, né, o episódio 3. É, exatamente. Aí ele explica, então, por exemplo, quem é esse General Grievous, por que ele tinha sequestrado o Palpatine. Por que ele tá tossindo. Porque ele tá tossindo, tá com problemas de respiração, e por que, então, vem logo no começo da cena, o Obi-Wan e o Anakin já nessa missão de resgate, né, do Palpatine. Exatamente. Essa parada que eu achei muito legal, eles criaram uma animação pra explicar o gap entre os filmes. Isso. Então, se o cara for ver o filme do episódio 2 pro episódio 3, ele vai ficar boiando algumas coisas, cara. Vai, vai. E a animação é muito legal, muito, cara. Muito. Porque tem cenas fantásticas. Vale a pena. Tem uma cena que o Mace Windu tá lutando contra um exército. E elas são curtinhas, não é? Eu não me lembro direito, mas são tipo 2 minutos, não é? Acho que tem episódio, o mais longo, acho que tem 7 minutos. Eu acho que foi dividido em 2 temporadas. A primeira temporada são episódios curtinhos, a segunda temporada são episódios mais compridos. Porque primeiro ele não tinha, tipo, não sabiam se ia dar certo, né? Acho que foi a Cartoon que fez originalmente. Cartoon. Foi a Cartoon. E aí ele fez realmente, que era o que o Dean lembrava, eram uns curtazinhos, assim. Era algo muito rápido, aí depois quando funcionou eles fizeram a parte 2, né? A segunda temporada, e aí eram episódios maiores. É, tipo assim, eu acho legal a ideia de você ter, tipo, isso daí, mas eu não gosto muito de você, tipo, ter que ser obrigado a assistir a animação assim, pra poder ver o próximo filme. Obrigado. Você fica meio boiando, então você é obrigado. Não, cara. É que assim, ele termina. Né? É que ele termina até que assim, você entende mais ou menos o ponto. Porque assim, você terminou o segundo filme. É o Conde Dooku fugindo depois de cortar o braço do Anakin. O próximo filme começa eles invadindo a nave do Conde Dooku porque ele sequestrou o Palpatine. Exatamente. Aí, parece tipo, ok, assim. É, tipo, é ok, mas é aquela parada. Tá, quando ele sequestrou? É. Por quê? Quando? Isso. Como? É, essa é a parada que rola nessa animação. É. Você não é obrigado a ver a animação de jeito, maneira nenhuma. Você pode ver só os filmes. A animação é se você quiser saber mais. E não confundir essa animação de Clone Wars com uma outra que teve em CG. Que é depois ainda. É, ela acontece entre. Tem coisa no segundo filme, mas ela acontece primordialmente no terceiro filme. Isso. Mas tudo são as guerras clônicas. Paralelo? Né? É paralelo. São guerras clônicas. Aham. O que acontece? Porque a guerra clônica não tava acontecendo só no filme, ela tava acontecendo em vários lugares no universo. Então tem foco em Jedi diferentes, entendeu? Isso. Mas vamos falar então do episódio 3, A Vingança do Sith, né? This is where the fun begins. Another happy landing. The end of the war is near. Soon I will have a new apprentice. I'm not the Jedi I should be. I want more. Leave everything else behind while we still can. You're under arrest, Chancellor. Ha, ha, ha, ha, ha. You are the chosen one. Lord Vader. Well, it couldn't possibly be as bad as all that. Lançado em 2005, com a direção também do George Lucas, um custo de 113 milhões, não é muito diferente dos outros dois filmes anteriores, né? E uma receita muito boa, de 848 milhões. Porra, muito alto. Ah, o pessoal gosta bastante desse terceiro filme, Vingança do Sith. Eu gosto do finalzinho dele. Eu também gosto do finalzinho. Eu gosto do finalzinho dele, mas eu acho que tinha que ser um pouco diferente. I have the higher ground. Essa parte, sei lá, não gostei muito deles queimado daquele jeito, sei lá. Acho meio... Não, mas é uma explicação. É uma explicação, ok, tal. Eu sei lá, eu acho que se fosse de outra forma, talvez fosse melhor. Não que seja ruim, saca? Mas na Vingança do Sith, a gente vê finalmente a transição do Anakin Skywalker pro Darth Vader. Você vê ele matando as criancinhas lá? Vê como, então, o Chancellor Palpatine, ele vira de vez o Imperador e instala o Império. A República cai. Pra quem acompanhava a nova trilogia, você não tinha a relação de que o Palpatine era o Darth Sidious. Isso. Que aparecia desde o primeiro filme, como sendo o grande mestre. Até pela aparência, era totalmente diferente. É, você não tinha. Aí nesse filme que ele junta as pontas pra você, disso tudo, né? Exatamente. E a gente vê também os Jedi sendo exterminados de vez, e uma última tentativa de tentar derrubar o Imperador dá certo, e eles têm que fugir, né? Exatamente. É nesse momento que você percebe que o Yoda fica caduco. É, cara, ele... Ele fica maluco nessa hora. Você percebe quando ele tá fugindo, que ele, tipo, abaixa as orelhinhas dele assim, tá ligado? Você fala, caralho, velho, ele tá acabado, velho. Sabe o que aconteceu? Todos os Jedi morrendo, o Calafrio foi um pouquinho maior do que ele aguentava. Só puxando essa parte de caduco e mostrar como o Obi-Wan também tá ficando caduco. Não, e burro também. Eu vou esconder o filho do Anakin Skywalker, o Luke Skywalker, no planeta natal dele. Sabe? Então, mas inteligente. É aquela parada de eu vou esconder onde eles nunca vão procurar. Vou procurar no lugar, é no mais, lugar óbvio, mais óbvio. Debaixo do nariz deles. Com o mesmo sobrenome. A gente só precisa lembrar que, na verdade, assim, a transição do Anakin vem ter umas... É que a gente não comentou tudo no segundo filme, né? Mas tem a questão da mãe dele, que ele volta pro planeta, o povo da areia estava escravizando a mãe dele. Isso. Então ele já fica meio bolado. Que ele começa a perder, ele pede, né, uma pessoa muito importante pra ele. Aí nesse filme ele tem os sonhos de que a Padme vai morrer. Ele recebe essas promessas do Palpatine. E aí, enquanto ele tá nesse processo de virar do mal, o Obi-Wan tá numas missões lá, até que a Ordem 66 é ativada pelo Chanceler Palpatine, que aí parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque, como é que foi? Eu já tenho meu aprendiz Sith, né? Isso. Beleza. Vamos iniciar os planos de eliminar os Jedi. Eu já tenho poderes absolutos. Eu já matei os mestres principais. Ninguém vai me fazer força agora. Então pode matar todos os cavaleiros Jedi que existem por aí. E depois vou mandar matar todos os líderes da aliança separatista também. E pronto. E acabou a guerra. Não tem mais briga entre separatista e república. Não tem nem mais república também, né? Não tem república e nem separatista. Aí vira o império. Exatamente. E vira o império, né? Embora, como eu disse, eu não gosto do ator, o Hayden Christensen, e ele não consegue me impressionar. Por exemplo, quando ele vai se converter pro Darth Vader, ele não me impressiona. Ele matou o Mace Windu, agora eu sou Darth Vader. Não, ele não matou o Mace Windu, ele cortou só o braço dele. Ele deu um empurrãozinho. Tudo bem, mas ali. Ele ajudou a matar o Mace. Ele ajudou. Ele cortou e jogou ele pra janela, não, só. Não foi ele que jogou. A partir do momento que ele atacou o Mace Windu, ele entrou pro lado negro da força, né? Aí nesse momento, ele entrou no lado negro da força. E pra mim? Hã? Aí ele começa a usar o capuz. Dava pra ser um pouco mais dramático. Poderia, né, ser melhor, não? Pô, um atorzinho. Mas então, como seria? Como você acha? Porque, tipo, pra mim, ele entrou no lado negro da força. Imagina o Gary Oldman fazendo essa cena. Cara, pronto. É isso. Seja mais dramático. Everyone. Oh my God. Então, aquela parada. Pra mim, eu não acho que ele tenha virado ou entrado totalmente no lado negro da força ali. Eu acho que ele entrou no lado negro da força no final do filme. Eu acho que ali ele ainda tava pendendo entre o bem e o mal, porque o que acontece? Ele quer ajudar a Padme de qualquer jeito e o cara tá botando coisa na cabeça dele e ele tá sendo fraco e ele tá pendendo pelo lado. Aí quando ele vai na Padme e a Padme tenta convencer ele do contrário, que ele vai lá e usa os dedinhos, os famosos dedinhos... ela morrendo lá, e o Obi-Wan luta com ele, que, tipo, ele vira, ele vai pro lado negro da força, quando não ele é bota ali, a cara. Máscara ele do Darth Vader. Negro da força, quando não, quando o Obi-Wan abandona ele, cara. Quando o Obi-Wan abandona ele ali, e deixa ele pra morrer... Aí foi a cereja no bolo, não, cara. Não, aí tem... foi Highway to Hell, cara. Aí foi quando ele gritou igual o Gary Young, I hate you! É. I hate you! Aí foi quando ele foi, tipo, direto pro lado negro. Não, tudo bem, essa parte ok de atuação, mas aquela parte dele prestar juramento ao imperador, né, porra, agora eu sou seu aprendiz, assim, credo, tão xoxo daquela cena. Então, mas é aquela parada que, tipo, tem gente até que fala que o Luke Skywalker foi aprendiz do da Dark Sidious também, durante um curto período de tempo, tá ligado? Um curto, minúsculo período de tempo. Tem gente, entendeu? Então, eu acho que, assim, pra mim, na minha opinião de merda, eu acho que ele, assim, virou realmente um Darth Lord lá, quando... Não, não um Darth Lord, ele virou um Darth Lord lá quando ele botou a máscara, quando ele realmente virou Darth Vader. Mas aí, eu acho que ele virou um Sith. Acorda na máscara. É simbólico não. Mesmo. Não! Deu dois gritos, velho. Mais do que Gary Oldman do que isso. Aí é totalmente simbólico essa cena normal que o pessoal tava esperando, né? E acredita que tem gente que ainda tomou susto com essa cena. Spoiler, né? Spoiler. Ei, o Darth Vader! Meu Deus! Como assim, caralho? É, tem gente que não manja, né? Exatamente, cara. Mas, então, entendeu? Assim, o que eu falei. Tem muita falha nossa. A trilogia nova tem falha pra caralho. Mas eu acho que nisso eles não pecaram. Pelo menos nesse final eles não pecaram. A partir do que eles começam a executar a Ordem 66, beleza que... aquela parada mais assim, pra quem gosta muito da série, foi mais tocante, tudo mais que você viu um monte de mestre Jedi morrendo. E aí depois, se você acompanha as partes expandidas, tem mestre Jedi que ficou louco e fugiu pra outro planeta. Tem muita coisa tem muita coisa, tem gente que... Pô, tem muita parada legal. Porque eu falei, a trilogia do General Troll lá, que é maneira pra caralho. Uhum. Por exemplo, se você continuar lendo, você vai pegar a saga do Anakin Solo, que é foda pra caralho, das invasões do... Cara, é porque é muito nome Star Wars, velho. Vai, Tom. Por isso que eu falo assim, a parte do... Esse terceiro filme, eu gosto do finalzinho dele, por causa dessa todas essas reviravoltas. E eu gosto também de todos os backgrounds que tem nessa trilogia aí, né, de prequel, né? Mas como eu já disse, tem coisas que me irritam. Ou seja, excesso de novo de CG, sim, cara. Excesso porra, de CG. E a atuação fraca dos caras ali, porra. Então, naquela época, seja, hoje até tá muito, mas tava até, entre aspas, bem feito, mas naquela época já tava num hype de CG absurdo. O Jorge Lucas, que é assim, vamos fazer tudo CG, vamos fazer tudo CG, porra. O Jorge Lucas, ele fala assim, ele como roteiro, ele é muito bom, tem umas ideias ótimas, mas ele dirigindo, não dá mais. É, passou a época, né, mudou o jeito de contar a história, e ele não mudou, ele não acompanhou. Sim. Então, tanto assim, que o Império Contra-Ataca, o Retorno Jedi, não é ele que dirige, e são excelentes, cara. Sim, são os melhores. Então a gente fala, porra, se o Jorge Lucas não vai dirigir, ótimo, maravilha, cara. E agradece. Mas então, é o que eu falei, o filme é legal, eu não vou tirar todo o crédito do filme, eu já vou repetir de novo, mas é sempre bom assistir, cara, é bom as pessoas tirarem as próprias conclusões, entendeu? O que acontece? Eu concordo com o CG em tudinho, velho. CG pra caralho, um excesso de CG, a atuação porca, a maioria das vezes, e o final é sensacional. Não sensacional, o final é bom. É bom, é assim, essa trilogia 1, 2 e 3, ela é ok. Ela é precisável. Existir. Mas a 4 e 5 e 6, ela é bem melhor. Extremamente superior. É bem sim, melhor. Sim. O que acontece? Mas a trilogia nova, ela precisava existir. Precisava existir, mas dava pra fazer existir de um jeito... Melhor. Melhor, entendeu? Dá pra ter sido melhor. Menos CG... Não. Mais liberdade de atuação... Isso aí da CG, Jorge assim, Lucas na direção... Isso aí da CG, eu nem vou criticar tanto, porque era moda na época, era tipo a coisa da época. Mas quando eu digo que dava pra ser melhor, eu digo em quesito de roteiro dava pra ser melhor. Quesito de atuação dava pra ser melhor. E justamente você pegar e quebrar o coisas que você diz no outro filme, sabe? Contradizer. E isso pra mim eu acho inaceitável. Porque, mano, se você fazer um prequel, você sempre tem em mente que você não pode fazer coisas que no... que acontece depois dá ruim, entendeu? Se contradiz, não pode. Não bate, né? Não bate. Então, ele não se contradiz, né? Assim, ele... É, pontualmente, verdade, ele tem pontos erradíssimos, sim, dos midi-chlorians. Tem pontos que não batem, né? Não batem, exatamente. Esses pontos que não batem é o que eu quero dizer quando contradiz, entendeu? Ah, sim. Não pode, ah, cara. Se eles fossem os primeiros filmes, é. Então, é, talvez, né? Eu acho que não. Talvez. Até se eles fossem os primeiros filmes, ia ser uma merda. Não, aí tá, se fossem os primeiros filmes, daí não teriam os outros três, mas tudo bem. Esse é o perigo de fazer prequel, sabe? Às vezes, exatamente. Você pode errar algumas coisas pontualmente, né, cara? Que não bate. Ô, mano, se ele tivesse pego e assistido o filme de novo antes de escrever o roteiro, 90% das coisas teria sido resolvida. Aí ele faz um retcon depois. Puta, menina. Não. É, então, não, aí você não, tem retcon. Só que o problema é que ele, em vez dele pegar e assistir o filme, ele resolve refazer os filmes antigos. Não, sim. Depois. Não, aí depois sabe o que ele faz? Ele pega e. Ele relança de novo, né? Sabe? Ele muda aqui, aqui. E isso foi o que aconteceu depois de 2005. Ele foi fazendo vários lançamentos, DVD, Blu-ray, né? 2011 fez o relançamento de Blu-ray, onde ele adicionou a cena ali no final do Return of the Jedi, botou o Hayden Christensen, né? Como né? O, ele é. No Espírito de Luz, né? Exatamente. O Darth Vader, que eu odiei. Então, eu odiei, mas o que eu acho que o que ele quis mostrar, talvez eu possa estar extremamente enganado, foi o que acontece? Talvez porque tem muita gente burra. Todo mundo sabe que... Lembra quando a gente falou, cabeça, no podcast de X-Men Dias de um Futuro Esquecido? Futuro Esquecido. Que eles têm mania de fazer. Olha, ele escorregou numa banana. Aí aparece ele pensando, olha, eu escorreguei numa banana. Aí aparece a banana, olha, ele escorregou em mim. Os americanos têm mania de fazer isso. Então, o que acontece? Aquela cena onde o Darth Vader, que a gente não comentou, mas no sexto filme, que ele fala, agradeça a sua irmã. Ele se despede do Luke e fica pra morrer lá na Estrela da Morte. Que ele se despede, ele bota e leva lá. Aquilo dali foi a redenção dele. Mas as pessoas talvez não entenderam que foi a redenção dele. Elas tiveram que jogar. Ele tá do lado do Yoda, que é bonzinho, e do Obi-Wan, que é bonzinho. Vamos botar ele pra mostrar que ele teve a redenção também. Eu acho que foi isso. Pra explicar pra todo mundo que não entendeu que rolou a redenção, tá ligado, do Darth Vader. Ah, e outra coisa, pra botar aquele velho assim. Quem é esse velho, no final do conto? Não sei quem. Tipo, quem é esse velho? Aí botaram o Hayden Christensen. Ah, é o Anakin, o do episódio 1, 2, 3. Exatamente. 2, 3. Ah, agora eu entendi quem é essa pessoa. É um mérito de explicação, tá ligado? Foi uma merda? Foi. Mas em caráter de explicação, eu entendo. Só isso que eu entendo. Pois é. Enfim, e depois então de todos esses lançamentos, né? George Lucas estava cansado, não queria fazer mais nada. Ele acabou vendendo a Lucasfilmes lá pra Disney. Melhor coisa que ele fez, digo logo. Disney pagou 4 bilhões de dólares, né? Pro George Lucas. Ainda levou uma grana, ele levou cara. Uma grana pesada pra caralho. Ele já tá velho. Ele já tá velho. Ah, e acho que uma boa porcentagem das ações da Disney também. Puta. Isso aí foi o máximo. Ele levou porcentagem da Disney? Ele levou porcentagem da Disney. Foi parte da negociação. 2%, não é? Nossa senhora! Uns 2 ou 4%, sei lá. Mas ainda assim... Mas é 2% da Disney, cara. Steve Jobs levou 7 quando ele vendeu a Pixar, né? Caralho, velho. Então, aí, né, a Disney agora então resolveu aproveitar essa franquia que ela pagou, né? E esse ano, 2015, dia 17 de dezembro, né, vai estrear o episódio 7, né, Despertar da Força. I was raised to do one thing. I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. The Force is calling to you. Just let it in. Com a direção do J.J. Abrams, é um custo aproximado de 200 milhões de dólares. Caramba. E, de acordo com os boatos, se pagou em pré-venda. Ah, com certeza, cara. Com certeza. Ainda mais com 3D e IMAX. Porra, com certeza, cara. Caraca, velho. Se passar 1 bilhão de dólares, eu não vou ficar surpreso. Não, ele tem que passar. Você não tá entendendo. Esse filme tem que fazer, no mínimo, 1.2 pra ele se tornar rentável. Eu acho que vai chegar nos 3 bilhões. Hã? Não, não calma chega. Calma aí, calma aí, Jim. Eu acho que chega assim, porque, mano... Calma aí, Jim. Calma, calma. Caraca, hoje em dia, bilhão. Cara, não tem nem filme que chegou a dois, quase. Só um que chegou, acho. Então, é. Porque assim, se o primeiro Vingadores, ele conseguiu chegar, e eu acho que o Vingadores talvez não tenha tanto apelo com o público mais velho, que é o público que talvez vá assistir Star Wars por, tipo, pô... Você disse o Vingador 1 ou 2? Filmes antigos, sabe? Primeiro. O primeiro, que foi o que foi 1.2, 1.3, eu acho. Assim, se ele conseguiu isso, eu acho que o Star Wars, com 3D, IMAX, tudo isso que ajuda a inflar a bilheteria, com o hype, com todo o marketing que tá sendo feito, tem grandes chances de realmente passar. Eu acho que chega a 3. As pessoas só têm que entender isso. A Disney vai abrir um parque, um não, dois temáticos de Star Wars. Não é pouca merda, é muita merda, é merda pra caralho. Esse filme tem que estourar, velho. Você não tá entendendo. Não, ele vai estourar, cara. Ele já estourou. Ele vai estourar, ponto. Ele já sabe disso. O problema é, aí vem os medos. Se for uma merda. E se o filme for uma merda? Então, eu não acho que vai ser uma merda, porque, mano, quem não, a Disney, ela tá conseguindo fazer coisa aí. Ah, eu confio no J.J. Abrams. J.J. Abrams, we trust. Eu confio no Mickey. Eu confio no Mickey, na verdade. Saíram notícias de que o George Lucas tentou botar a mão e não deixaram, então já é um outro bom sinal. O pessoal viu o roteiro assim, não. Você tá lá. Não gostei, não. É, então, eu acho que por respeito você podia pelo menos ouvir, né? Você ouve e depois você não faz. Não, eles ouviram. Não, eles ouviram. Eles leram o roteiro e falaram, não, a gente não curtiu a ideia, não. Não, a gente não quer, a gente já tem um, foda-se você, você tá com seu dinheiro, se aposenta, fica na sua. Você não vendeu? Você tá, você ganhou 4 bilhões. Mais 2% da Disney. E mais 2% da Disney. Então, cara, deixa a gente trabalhar. Vai lá pro Rancho Skywalker, vai lá. É, então. É. Eu queria saber o que tinha nesse roteiro dele, agora eu fiquei curioso. Não faço ideia. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer aqui? Em meios a boatos, expectativas e conteúdo de Star Wars que a gente tem, quais seriam as impressões e expectativas de cada um pro filme? Cara, é muito difícil, assim, porque ele tem uma missão que é, primeiro, ele tem que apresentar os 3 novos personagens e ainda, em tese, dar um fechamento, vai colocar assim, nos 3 antigos. Os 3 personagens, quando você fala, é contando com o Kylo Ren. Não, o piloto, né? Os 3 é o piloto, o Finn e a menina, eu esqueci. Mesmo. A Rey, o Finn e o Poe Dameron. Eu não sei o nome de ninguém ainda. Então, ele vai ter que apresentar esses 3, em tese, dar um fechamento pros 3 antigos, né? Porque todos eles, pelo menos tanto a Carrie Fisher quanto o Harrison Ford apareceram em grande parte dos trailers. O Luke, a gente viu uma mão dele, no máximo. Cadê o Luke? É, a gente viu uma mão que nem é dele, né? A gente não sabe se é dele. A gente viu uma mão de CG ali. E quem é o Kylo Ren, afinal de contas? Que tem um sabre de luz maneiríssimo. O sabre de luz em forma de anticristo lá do peixe. Aí é um monte de gente falando merda do sabre de luz. Eu quero que todo mundo vá se fuder, meu irmão. O sabre de luz tá maneiro pra caralho. Vocês chegaram a ver aquela animação que chega assim, ele pega, faz o sabre de luz em forma de cruz lá, aí chega um outro com um chaco de luz. Ah, eu vi já. Eu vi. Todo mundo fica zoando isso. Cara, eu ri demais. Então assim, o que eu espero? Eu quero um bom começo de trilogia. Eu não espero um filme de explodir a cabeça, porque como o Sage falou, se ele for bem pensado pra ser uma trilogia, a gente vai ter isso no segundo ato. Esse primeiro ato introdutório, ele vai ser a reinserção do universo. Eu acho que talvez ele não explique essas dúvidas que provavelmente a gente vai colocar aqui, talvez de identidade de Loren, qual a relação que ele tem, se ele é filho do Luke, se não é filho do Luke, se é o Jar Jar Binks, se não é o Jar Jar Binks. Extremamente cotado esse é o Jar Jar Binks. Eu imagino que a grande revelação ou a grande virada vai vir no segundo filme pro terceiro da boa trilogia, mas eu imagino que vai ser um bom filme de introdução, assim, um filme que vai colocar o conflito, parece um filme que vai ter uma pegada pesada, um pouco de tragédia. É, eu quero ver morte. Provavelmente alguma morte vai colocar. Do Chewbacca. Não, o Chewbacca pode ser qualquer um, menos o Chewbacca. Então, pode deixa ser o Chewbacca pode em ser paz. O Chewbacca, pode ser a Leia. Podem, por exemplo, até trazer o Lando e matar o Lando, sabe, uma coisa assim, ou falar que o Lando morreu. Mas eu acho que vai ter, assim, uma pegada também mais séria. Eu imagino que eles não vão focar em piada, em tanta graça, como foi talvez o primeiro, o episódio 1, né? Essa parte mais não cômica. Não sei, cara. Vai não ter sei um porque... alívio cômico ou outro, né? Não sei porque, mano, você pega olha o trailer do Vingadores 2 que a Disney soltou. Era, você olhava assim, mano, você pensava num filme completamente diferente. Sim, concordo. Tem esse perigo. Não, mas o problema dos Vingadores 2 é que a gente viu o filme todo em trailer. É diferente de um trailer do J.J. Abrams, que ele não mostra muita coisa. Isso. Não, aí que tá. A gente pode até ter visto o filme inteiro coisa no trailer, mas a forma que foi montada era completamente diferente do Vingadores. É disso que eu tô falando. Não, eu concordo que a montagem... Os dois filmes que tiveram esse problema de montagem de trailer e filme é o Homem de Ferro 3 e o Vingadores 2, que a montagem do trailer não tem nada a ver com o clima dentro do filme depois. É, então, eu tenho muito medo disso no filme do trailer de Star Wars. Mas não... Eu não acho, porque o J.J. Abrams não peca nessa parte. Ele não mostra coisas, cara. Isso. Se você viu o Star Trek segundo filme, ele viu que ele não mostrou nada, cara. É. Tudo essencial. Ele escondeu o trunfo. Pra ele ter mostrado, eu acho que, velho, ele deve ter quebrado umas duas pernas quando forçaram ele mostrar o Han Solo no segundo trailer. Primeiro trailer. Ah, não sei, às vezes é tão irrelevante. Ele tá escondendo o Luke, então. Olha aí. Ou a intenção dele. Cara, a gente não sabe, exatamente. Então, mas eu essa é a minha expectativa, assim. Eu tô tentando não colocar ela muito lá em cima, com medo do trem do hype. Ele é perigoso, né? O trem do hype é perigoso, sempre é perigoso. Mas é Star Wars, né, cara? A gente nunca consegue não esperar nada. E de teoria, o que você acha, assim, fora o Jar Jar Binks? Eu gostei bastante dos Jovem Nerd. Vocês viram do Jovem Qual Nerd? Qual que é do Jovem Nerd? Eles fizeram um filme explicando que, assim, eles pegaram o... Assim, que originalmente, numa das primeiras ideias do George Lucas, né? O objetivo do Darth Vader era pegar um item mágico que tinha força. Certo. E eles pegaram... Peraí, esse item mágico não é o do Indiana Jones, você tá falando? A caveira de cristal. Não. Eu tô falando Star Wars. Não. Eu tô falando realmente Star Wars 7, o reino da caveira de cristal. Aí essa teoria é maluquíssima, mas eu achei legal pra caramba. Que o cara lá com o anticristo lá... O Kylo Ren. Tem uma cena falando, eu vou terminar o que você começou. Sim, sim. Então a teoria é que, tipo, o Darth Vader realmente tava atrás disso em paralelo no começo, só que daí ele não conseguiu e esse cara veio tentar conseguir isso. Eu discordo. O que eu acho? Eu acho que o Kylo Ren era... É maluquice, eu acho maluquice, mas eu acho legal pra caramba. Eu acho que o Kylo Ren é irmão da menina e eu acho que os dois são Skywalker. Tu acha que eles são filho do Luke? Talvez. Eu gosto dessa teoria. Eles são muito novos para serem filhos do... A gente não sabe. A gente não sabe também quanto tempo passou oficialmente no filme. 30 anos. Se eles têm 20, Luke, depois de 10 anos do terceiro filme, teve um filho. Ele... Não seria? Sim, então eles podem ser gêmeos. Não, então, isso que eu pensei, porque como a gente tem essa história que em família de gêmeos, os gêmeos são mais constantes, né? A chance de você ter gêmeos numa família de gêmeos é maior. É maior. Eu imagino que uma das disso. teorias é que eu... É fato isso? É fato, é fato. Cadê a pesquisa? Cadê a pesquisa científica? Quero ver. Eu quero essa pesquisa, porque na minha família já é a terceira geração de gêmeos e na minha geração não teve gêmeos. Não, não é eu que... quero a pesquisa Gente, científica disso, cara. Não é que toda família que então, tem gêmeo vai ter gêmeo a toda a relação, cacete. Eu acho que a parada é o seguinte, o Kylo Ren era aprendiz do Darth Vader, ou algo parecido, ele tinha algum contato com o Darth Vader, beleza? Eu acho que ele achava que o Darth Vader era o Imperador, não o Imperador era o Imperador, e ele vai continuar aquilo que ele começou. Vocês lembram no terceiro filme que ele quer, eu não lembro quem ele tá chamando pra se juntar, é no terceiro filme não, pô, é no quinto que ele fala, Luke, se junte a mim, Sim. vamos acabar Sim. com essa guerra e dominar a galáxia como pai e filho, tá ligado? Então o que acontece? Se você olhar no trailer, cuidadosamente, lá atrás tem uma lua, que não é uma lua, que parece uma estrela da morte. Uhum. Beleza? Então o que eu acho? Eu acho que ele tá continuando no sentido de ele criou a nova ordem pra redominar a galáxia. Mas quem é o mestre dele? Ele tem um mestre, Kylo Ren? O Darth Vader. O Darth Vader seria o mestre dele. Seria uma coisa meio Starkiller. Isso. Então, caralho aí. Caralho. Será? Caralho, porra, abriu horizontes aqui, velho. Continue, tente. Mas então, provavelmente ele é algo parecido. Agora que você falou, talvez ele seja algo parecido assim. Uhum. Mas, cara, isso é tudo especulação. O que acontece? O Finn aparece com o lightsaber, ele pode ser Jedi ou não. É. Ele não tá com cara de Jedi. Ele tá ali, tipo, tô balançando essa vara aqui pra ver o que acontece. É tipo assim, ele tá com cara de Stormtrooper. Não, ele é um Stormtrooper. Beleza? Que ele aparece com a roupa e tudo mais, Ele é um Stormtrooper. Ele é um Stormtrooper. Ele era. Ele era, agora não é mais. Ele não é mais, tipo... No começo do filme ele é Stormtrooper e ele era tipo um Stormtrooper de elite, ligado? Ele é épica como Stormtrooper. Acho que deu um pipoco na cabeça dele, ele deve ter ouvido o chamado da força, qualquer coisa. Ele roubou o lightsaber, certo? Eu não acho que ele tenha força. Você acha que não? A força não tá chamando ele. Eu acho que ele não tem a força, eu acho que ele vai ser tipo meio que um novo Han Solo, sabe? O cara que atira. Pode ser. Ele é Stormtrooper, cara, ele vai errar. Ele vai errar. Não, mas é que tá, ele é um Stormtrooper de elite. E ele não é clone, então ele ajuda bastante, né? É por isso, né? O Stormtrooper é nenhum deles. Então, o que acontece? Os clone troopers são foda pra caralho. Os Stormtroopers são recrutados, eles são merda. Isso é uma coisa que depois foi em tese explicada, que depois das Guerras Clônicas e com o Império, nem todo o Stormtrooper era um clone. Eles eram... Sim. E depois outras pessoas foram sendo recrutadas pra fazer parte do Império e fazer parte dos Stormtroopers, né? É, mas nada impedia deles ir lá no forno e pedir outra fornada de clone, né? A parada é destruída. A parada é destruída, não é? É, Kamino é destruída. Eu não me lembro disso. Então, deixa eu ver o que mais. Aí tem o robozinho, o BB-8, não é o BB-8? O B-8. Fantástico. Que... E... Fantástico. Então, ele não apareceu, acho que, salvo engano, pelo menos o C-3PO não apareceu. Mas ele vai aparecer. Ele tá na capa, ele tá, quer dizer, desculpa, ele tá no posto. Ele vai aparecer. Eu também vi uma teoria maluca falando que os caras lá do Anticristo, nem Sif é, ele é tipo uns paladino sinistro, é tipo, seria uma nova ordem. É, eu vi essa daí. Ele é, eu vi isso também. Kylo Ren, eu não sei se Ordem é a Ordem de Rain, isso, não é a Ordem de Rain? É, Ordem de Rain. Mas então, aquela parada, véi, não importa se você é paladino, não importa a sua raça, se a força chamar você, cara, você vai se tornar um Jedi, e se você quiser, você se torna um Sith, tá ligado? Uhum. Não importa de onde você é. Então o que acontece? Ele pode ter a força, ele pode ser um cara, um desse paladino de Rain aí, mas ele se tornou um Sith. Ah, não, isso você tá falando agora, mas se o pessoal fala assim, não, não é do filme, então não é, cara. É, tipo, se os caras falam no filme, não, eles não são Siths, eles não são Jedi, então eles não são Siths, não são Jedi. Na verdade, não é assim. Você querer... Você vai querer... Não, o que acontece? Não, se eles... Se o roteirista virar e falar... Ô, Tenshi, tem uma abertura pra isso que eu não sei se eles vão, eles vão utilizar, que é, por exemplo, o Grievous. O Grievous não era nem Jedi, nem Sith. Ele era máquina. Mas o Grievous... Você sabe a história do Grievous? Mas ele foi criado com sangue Jedi, né? Então, sim, isso. Sim, mas ele não, ele nunca foi Sith. Nem Jedi. Ele era general, ele usava espada, certo? É porque ele era um gladiador. Longa história. E tem outra coisa, né? E tem outra coisa. Se eles forem uma facção que é exatamente no meio do Yin Yang... Pode ser... Tudo bem, é uma teoria maluca, eu não sei se eu acredito ou não, mas... Essa parte de teoria, eu realmente não vou chutar nada, porque eu sou péssimo com esse negócio, cara. Então, deixa pra lá, cara. Chuta, não, chuta. Mas o legal chuta, é ver o quanto chuta, não, chuta, Seiji. Não, eu chuta, não chuto, Seiji. Cara, porque eu... Essa é a parte boa. Eu fui ver hoje o último episódio do Doctor Who, eu errei tudo, cara, minhas teorias. Então, cara, eu tô frustrado hoje. Somos dois. Hoje eu tô frustrado pra caramba pra pensar em teorias, cara. Deixa pra lá. Então, a minha curiosidade é como ele montou o lightsaber dele. Minha curiosidade no filme é essa. O resto eu sei que vai se auto-explicar com o tempo. Não, se bem que eu nem sei se eles vão explicar isso. Ó, eu sei que saiu recentemente um livro que, em tese, explica algumas coisas que aconteceram antes do sétimo filme. Isso, saiu, eu vi. Que parece que esse livro é Sombras da Guerra, eu acho. Alguma coisa assim, que ele, em tese, é canon. Provavelmente, algumas das explicações vão vir em universos expandidos novos. Como aqueles outros filmes que a gente comentou lá atrás. Tem que ver, exatamente. Eu fico imaginando a brecha que isso pode abrir pra tipo de sabre de luz novo. Ah, cara. Não. Vai. Aí vai, velho. Eu só sei que eu tô curioso pra ver como vai ser a história dessa vez, mas isso eu quero ver no cinema, quero descobrir isso. Então eu vou esperar pacientemente pra ver isso, né? Peraí, tem um personagem que a gente também não sabe direito, que é o da Lucinda, não é? Também, mas vamos deixar o público ver no cinema e tentar acertar esse negócio. Também, né? Porque já tá com mais de 2h30, já é quase meia-noite, tô com sono. Ah, mas tem muita coisa pra contar. Vamos começar o universo expandido agora. Não, a gente começa. O pessoal já tá aqui no hype pra ver esse filme, então vamos para as considerações finais desse podcast. Então, as minhas considerações finais é bem simples. Eu gosto bastante de Star Wars, né? Eu, infelizmente, entrei um pouco no trem do hype desse filme novo. Eu tô com muito medo disso, porque o trem do hype é um dos piores inimigos da humanidade. Todos a bordo do trem do hype. O que eu tô esperando pra esse filme novo? Eu quero que alguém morra. Ô, louco. É amor. Eu quero, mano, sei lá, eu quero que algum personagem morra. Precisa, tá ligado? Pra dar o... Aí vai morrer um Stormtrooper. Personagem relevante. Relevante, né, cara? GG. Porque, tipo, se algum personagem relevante realmente morrer, é a seguinte mensagem que ele vai estar passando pro público. A porra é séria. É, cara, é sim. Cara, se... Quem ou não, assim, é? Se eles matam alguém, tipo Han Solo... É, então. Aí eu mato eles. É um peso, entendeu? Peso forte, entendeu? E quer dizer que, tipo assim, a gente não tá pra brincadeira, é essa mensagem. Pelo menos na minha cabeça, é essa mensagem que vai passar. Sim, sim. E é isso, cara. Assistam todos os filmes antes. Assistam na ordem de lançamento, por favor. Cara, assistam na ordem que vocês quiserem, né? Não, assistam na ordem de lançamento. Não, assistam se for a primeira vez... Não, se for a primeira vez que você tá vendo, tem que ser na ordem de lançamento. Tem ordem cronológica. Eu acho que a pessoa tem que assistir do jeito que ela quiser, cara. Então, tem uma ordem que parece funcionar. Eu não assisti assim, mas ouvi dizer que se você assistir, uma das formas que faz sentido também, até narrativamente ajuda, é você assistir o 4 ou 5, aí você assiste o 1, 2 e 3 como se fosse um flashback do Darth Vader após a revelação, e aí o 6 fecha tudo. É em foco em Darth Vader, né? É, porque daí você fecha a narrativa com o foco no Darth Vader, entendeu? É interessante. Isso é legal. Eu tinha ouvido, eu não lembro onde eu vi essa teoria. É com foco no Darth Vader, exatamente. Alguém me falou, foi assim, assim, algum amigo meu, não sei de onde ele tirou, mas eu nunca experimentei, assim, é uma... Ah, sabe, pronto, é, eu sei que é teoria da internet, da isso, internet? Mas quem publicou assim foi o Omelete. Eles tiveram um vídeo onde eles falaram abertamente sobre a teoria. Enfim, mas deixa eu terminar, então. Vai fundo. É isso que eu acho e tchau. Ok. Tchau. Em contrapartida, nosso amigo Jim, nosso amigo Seiji, eu acho que você tem que assistir na ordem que você quiser, cara. Do seu coração. Eu tenho que assistir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 4, 5, 1, 3. 4, 5 e 6, 1, 2, 3. Cara, assista do jeito que você quiser, desde que você assista e você tire suas próprias conclusões. O que a gente faz aqui não é mais nada do que jogar as nossas opiniões. Tipo Matrix, né? Que se você assistir do trás pra frente, é o cara saindo das drogas. Desculpa, cabeça, não escutei. É que se você assistiu Matrix de trás pra frente, é a história do Neo que conseguiu superar as drogas. Tipo isso. Mas o fato de... O importante é você tirar suas próprias conclusões, suas próprias teorias, procurar saber mais sobre o universo. Exatamente pelo fato de, cara, Star Wars é algo totalmente amplo. Mil e uma teorias, mesmo canônicas, não canônicas, fanfic, a porra toda, né? Muita coisa. Muita coisa boa, muita coisa péssima, porque Star Wars é 880. E eu quero ver esse próximo filme, cara. Tô já com o meu ingresso da pré-estreia comprado e vamos ver. Quero ver a Lupita como mestre Jedi, estilo Yoda, cortando a cabeça de todo mundo. Tá ligado? Eu quero ver o Han Solo atirando primeiro. Eu quero ver o Finn sendo um puta Jedi, mas eu acho que ele não vai ser Jedi. Eu quero ver a Daisy. Na verdade, Daisy é o nome da atriz. Como é o nome? A Daisy de São Conrado. Não, é Daisy alguma coisa o nome da atriz. Eu acho que é Ridley. Eu quero ver a Millennium Falcon. Eu quero ver o Chewbacca. Eu quero ver o R2 e o BB-8. Eu quero ver o Kylo Ren. E tipo, eu quero saber como tudo isso vai se conectar. Como o J.J. Abrams tá montando a história da nova trilogia. Eu quero ver isso, cara. E eu acho que todo mundo tem que ir, pelo amor de Deus, como eu já falei antes, que a gente não falou, depois assistam os filmes antes de verem o sétimo. Por favor, façam esse favor a vocês. E é isso. Eu queria falar, então, assim, que Star Wars é uma franquia do cinema extremamente importante pro mundo todo. Como eu já disse, ele criou um boom de filmes no espaço, cara, que se espalharam naquele momento. Foi importante mesmo. Criou uma nova legião de fãs e nerds, né? Muita gente foi introduzida no mundo nerd por causa do Star Wars. E são gratos por isso. Tenho que dizer também que Star Wars revolucionou na parte de efeitos especiais e a parte de som, a parte de efeitos visuais, sensacional. Música extremamente marcante do John Williams também, parte de design de personagens também, e todo um universo incrível, que se expandiu pro seu universo, né, universo expandido com tantas partes de livros, game, TV, graphic novels, etc, né. Expandir a imaginação das pessoas nesse universo, cara, que não para de crescer. E é tão legal ver, então, toda essa parte, né, de personagens carismáticos, cativantes, e todo um conflito com a ascensão de um imperador, com o império, né, crescendo, sabe, espalhando mal, espalhando terror, e a parte rebelde, né, que tem a esperança no mundo pra salvar tudo, né, e com mensagens boas também, vai, mensagens de uma ordem de cavaleiros, Bushido também, né. Então, cara, tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. Eu sei que o Jorge Lucas chupinhou algumas coisinhas, né, cara, pra criar essa história, mas eu não vou tirar o mérito não, porque ele conseguiu reunir tudo isso numa história bem legal. Então é isso, pra quem não assistiu, deveriam assistir Star Wars, com certeza, e pra quem já assistiu, espero que assistam esse episódio 7, que com certeza vai ser uma coisa incrível, sensacional. E eu também tô nessa expectativa de ser um ótimo filme. E é isso. Então, vamos lá. Episódio 7, hype tá chegando, galera. Eu acho que, assim, a gente tá falando de uma obra que tem um peso inacreditável. Poucas obras conseguiram transpor a mídia que elas se iniciaram e cresceram tanto ao ponto de Star Wars ser um conceito praticamente universal. Onde existia, assim, a parcela muito pequena das pessoas do mundo civilizado, vamos colocar assim, ou que não sabe, não tem noção do que é o Star Wars, ou que nunca ouviram falar do Darth Vader. E essa importância, ela se reflete agora quando a gente tem esse sentimento coletivo por trás do Star Wars 7. Essa comoção, a gente vê a internet parando quando sai um trailer, e eu imagino que se o filme for bom, a internet vai quebrar, como quebrou em outros grandes acontecimentos. Puta, eu fico pensando aqui, desculpa te interromper, mas pensando a merda que vai ser quando teu, porque, mano, eu não vou poder ver na estreia nem na pré-estreia. Cara, sai da internet. É, exatamente, eu não vou poder entrar no roteador. Facebook de forma nenhuma. Não vai, porque, cara, assim, dos dois lados, se for uma merda, o Facebook vai xingar tudo e a galera vai querer matar, e se for bom, você vai ver GIF, vai ver vídeo, vai ver foto. Eu vou ver o filme todo antes do... Vai ver o filme todo. No Facebook. Então eu acho que esse peso, e, por exemplo, ouvir de novo a minha mãe falando de Star Wars, quando ela viu que ia ser um novo, e ela ficar animada, porque ela me apresentou Star Wars, e ela assistiu comigo, e ela assistiu os antigos. Então eu acho que esse é o sentimento e é a grandiosidade de Star Wars. Como a gente falou aqui, tem alguns furos, tem a nova trilogia que é bem discutível aí, se era necessária, se não era, se ela realmente é boa, se não é. Fora o que a gente falou, o universo expandido, que por mais que não vale a pena, corre atrás, tem muito material bom lá. A gente falou dos jogos, pelo menos pra quem gosta, os Knights of Old Republic, que são os de PC. Esse aí é legal. E o Force Unleashed 1 e o 2 são muito legais. Também tem o Jedi Academy. Sim, sim. Puta, esse é fenomenal. Muito legal também. Os livros, como a gente falou, agora no Brasil a gente tá tendo, a maioria dos livros estão sendo picados, então assim, agora é a hora de você conseguir correr atrás de Star Wars e, se você gosta, expandir e abraçar a gente nesse momento que todo mundo vai estar chorando na frente da Millennium Falcon voando, ou se você não conhece, agora é a hora de conhecer. Então só tenho a tentar segurar a minha expectativa pra que não seja algo tão grande, mas um trailer que já foi visto, sei lá, cada trailer já foi visto mais de 60 milhões de vezes, não é qualquer coisa, não é um pequeno evento. Então, galera, ficamos na expectativa, né, do episódio 7. Se vocês gostaram desse podcast, mandem mais e-mails, mandem mais comentários, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, por favor. E é isso, né, galera? Finalmente. Que a força esteja com você. Que a força esteja com o editor desse podcast, cara. Ah, vai precisar muito. Tá grande esse podcast. É, quase 15 minutos pra 3 horas de gravação, ou seja. Não. Vamos acabar aqui o podcast, por favor? Vamos. Editar podcast rápido, Sage Dev. Ainda bem que não tem ninguém falando que nem o Yoda, senão ficaria puto também. Caraca, se ia ser uma edição difícil. O Rods, né? O Rods que fala igual o Yoda. Vamos gravar de novo? Eu quero fazer igual o Yoda. Gente, perdi minha gravação, agora eu vou gravar que nem o Yoda, todo não mundo. Não mesmo, não mesmo. Enfim, galera, vamos acabar esse podcast. Valeu e falou, fui. Falou. Falou. Falou, pessoal. Até. Falou aí, gente. May the Force be with you. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Ué, pela terceira vez, quem diria? Ei, Jay, beleza? Minha meta agora é ser o Sage. Olha aí, você também está nesse trem do hype esperando o filme do Star Wars? Porra, quem não tá, cara? Oh, yeah. Quem não tá? Tá todo nesse trem do hype. Oh my god. Espero que vocês tenham curtido o podcast do Star Wars, que vocês escutaram agora há pouco. Mas enfim, né? Se vocês estão escutando esse podcast e não conhecem o nosso site, para a nossa audiência rotativa que a gente tem, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E você aí que quer mandar mensagem para a gente, você pode mandar um e-mail para o contato@projetoxpodcast.com.br. Você será muito bem lido e recebido. Exatamente. Curta-nos na fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast. E entre também no nosso grupo do Facebook, em groups.projeto.x.podcast. Exatamente. E para os stalkers de plantão, caso vocês queiram nos seguir pelo Twitter, você pode seguir a seguinte conta, @projetoxpodcast. Exatamente. Siga-nos a gente na rede social do Pássaro Azul. Vamos piar um pouquinho, né? Recados. Nós temos alguns recados muito importantes, interessantes. E quais são esse recado, Seix? Entre os dias 3 a 6 de dezembro, aconteceu a Comic Con Experience, e o Cabeça ele foi ali também, né, na Comic Con. Agradecemos a Os Produtora, que liberou esse acesso pro Cabeça poder ir lá, conferir a Comic Con Experience, e aí ele escreveu um monte de matérias aqui. A gente vai deixar link isso no post, que ele publicou na semana passada. São matérias especiais. A primeira é a Comic Con Experience, nós estivemos lá, ele conta o ambiente. A segunda é sobre games, ele fala o que, que ele achou de games, achou interessante. E a terceira é de exposição, todas as coisas que ele viu lá, né, na disposição lá, né, sobre miniaturas e tal, né, essas coisinhas que ele adora, ele é fã, só foi lá na sexta-feira, né, ele viu tudo isso e produziu todas essas matérias, olha que legal. Então vão lá, link na matéria, comentem, galera, vocês vão curtir bastante, né. É isso aí. E cara, pra vocês ficarem sabendo, o Cabeça falhou, ele não pegou o autógrafo que ele queria na Comic Con. De qual que ele queria? De quem ele queria mesmo? Eu não lembro agora, mas eu lembro que era de um quadrinista. Tem vários ali, nossa. Tem vários. Eu sei que ele contou que foi um que foi uma loucura, que ele quase morreu, e mesmo assim não chegou nem perto de pegar pegar o autógrafo. Tinha o Mark Wade, tinha o Jim Lee ali, tinha outros, o Frank Miller tava lá. Não lembro agora, deixa pra lá. Enfim, né? Então, aí a gente tem aqui o último recadinho, que agora, no dia 19 do 12, vai ter o lançamento do aplicativo WeCash pra Android. E pra quem aqui não está há tanto tempo assim nos acompanhando, ou não tá acompanhando o podcast, o que exatamente foi isso? Há um tempo atrás teve uma campanha pelo Catarse, e essa campanha, ela englobou todos os podcasts que estavam a fim de ajudar nesse lançamento, dando recompensas pra pessoas quando elas doavam dinheiro, e cada podcast falou, posso doar isso, isso e aquilo. A gente do Projeto X, na época, a gente doou lá, que a gente falou assim, ah, se alguém der tanto X dinheiro, que eu não lembro agora, a gente ia poder fazer o ouvinte escolher alguns temas pra gente gravar. E no nosso caso, a gente gravou quantos temas foram mesmo, Sage? Duas escolhas de temas e duas participações em caixa de entrada. Exatamente. Então, até pra vocês que são novos, eu sugiro que se dê a conferida aí nesse aplicativo, o WeCast. Agora é dia 19. Bom, então vamos tocar um recado de voz, né, enviado pelo Eduardo Baião, né, o cara que promoveu tudo isso, que vai lançar o WeCast pra Android finalmente, né. Toca um recado de voz aí que ele mandou aí, e depois disso vamos para os e-mails, tá bom, galera? É, isso aí. Olá, ouvinte. Aqui quem fala é Eduardo Baião, e trago uma novidade pra você. Finalmente estamos trazendo o WeCast para o Android. O WeCast é um aplicativo agregador de podcasts que só se tornou realidade graças ao apoio da comunidade de ouvintes, através de uma campanha no Catarse. No WeCast, além de ouvir o áudio, os usuários também compartilham conteúdos extras, como imagens, textos e marcadores, tudo relacionado ao que está sendo discutido nos episódios. A experiência de ouvir podcasts se torna muito mais rica e divertida. Então anote aí, a partir de 19 de dezembro de 2015, baixe lá o WeCast no Google Play. Vamos para os e-mails. Pedimos perdão porque o podcast da semana passada atrasou bastante. Só saiu na sexta-feira de manhãzinha, né? Perdão pelo vacilo. Esperamos que ano que vem não aconteça com tanta frequência mais. Esse ano não aconteceu com tanta frequência. O problema é que agora, no final... Ah, é dezembro. Ui, Maria, aí não adianta. Dezembro sempre é corrido, galera. É pesado, vamos. Mas esse cast que você tá ouvindo saiu no dia. E esse é um cast mega importante. Ah, com certeza. Bom, mas vamos para os e-mails, Odin. E aqui, o primeiro e-mail é do Claudio Hiroki Hano. Bom dia, galera animada do PXP. Olha, eu de novo. Meu nome é Cláudio Hiroki Hano. Tenho 35 anos, moro em Guarucit. Eu acho que eu já li o e-mail dele. Sim, ele tá mandando e-mail muito frequentemente, né? Esses últimos tempos. É, então. Eu lembro. Achei muito interessante o cast sobre Arakawa Under the Bridge. Apesar de eu não ter assistido o anime ainda, foi só ouvir falar. Depois de assistir, darei uma opinião sobre o mesmo. De tanto falar das bizarrices, eu lembrei de um anime que assisti há um tempão atrás que se chama Hayate no Goto, que lembra um pouco, na minha opinião. Esse é o do mordomo. Cara, é muito legal o Hayate no Gotoku. Quer dizer, eu gosto dessa coisa. Acompanho um pouco do mangá também. Eu não vi muito, mas eu adorei as piadas que eles fazem, tipo, de puxar o personagem do dublador, sabe? Ah, não, sim, eles fazem piadas também de referências e muitas coisas nonsense também, é mó legal, vai. Eu gosto desse anime, embora eu sei que não vale podcast, na minha opinião, não vale, mas é muito legal. Em frente às dicas, o meu chute próximo cast será Star Wars. É, acho que você errou. Não. Você acertou, parabéns. E ele continua aqui falando. Espero ter acertado. Muito obrigado pelos casts. Aliás, eu tô conseguindo ouvir todos. Tentarei comentar de um pouco em pouco quando tiver tempo. Beleza. Falou, abraços e continue o ótimo trabalho. Pois dependemos de vocês para estarmos de bom humor. Obrigado, cara. Maravilha. É sempre bom quando você recebe um elogio assim, sincero, né? E ele termina aqui falando, PS, consegui assistir o anime de Shigatsuki Miya no Uso. E não pude cair em lágrimas, pois estava assistindo o anime todo em um horário do almoço da empresa, de trabalho. Não seria muito legal. KKK. Cara, você assistiu no ambiente errado. Não, cara. Assim, não, errado não, mas se você assistisse na sua casa tranquilamente, cara, você cai aí em lágrimas com esse anime, porra. Ah, não sei, cara. Vai que ele sabe que ele tem problemas, vai que ele é um pouco depressivo e resolveu assistir justamente no ambiente errado pra não cometer suicídio. Não, mas eu acho assim, como ele viu no horário de almoço da empresa, ele ficava alerta também, né, ao redor, né, pô. Não posso vacilar demais, né, também. Não, mano. O horário de almoço é seu, cara. Como assim tem que ficar em alerta? Eu tenho que ficar. Eu tô almoçando, eu tô na minha falta, tem que ficar alerta pra ver se... Não! Mas depois você vai ficar chorando toda hora no trabalho? Não dá, né, cara? Nisso aí tá... Isso aí realmente, mano. Então, aí ele ficava de alerta, assim, não posso chorar. Então eu não vou chorar. Eu vou transformar meu coração em pedra. É claro. Como é que é? E naquele dia o coração dele diminuiu 3 vezes o tamanho. Virou Grinch, né? É tipo isso. Tá, enfim. Bom, então, mas valeu pelo seu e-mail, Cláudio Hiroki Hano. Ai, ai. Espero que você tenha curtido o podcast Star Wars e comente também. Por favor, estamos aqui para isso. O próximo e-mail vai vai ser lido o último também, né? O Ricardo de Andrade Santos, de 31 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Olá a todos, excelente podcast. Não conhecia a obra citada, que é o Arakawa Under the Bridge, mas depois de tantos elogios a ela, vou pôr nela na lista de coisas que tenho que ver no futuro. Ponha, cara, é muito legal. É muito engraçado esse anime. Ah, se você não quiser ver o anime, você pode pegar e comprar um mangá que tá pra sair, né? É uma opção também. Também, olha aí, que beleza, né? Nunca se esqueça. Panini, patrocina a gente, por favor. Ele também fala de algo, né, no e-mail anterior, né, que ele tinha citado sobre a irmã falecida do Chico Bento. Aí eu lembro que eu tinha falado assim que eu fiquei surpreso com essa história da Chico Bento, da irmã que morreu, né. E ele passa dois links aqui, né, que conta a triste história da Mariana, né, que é a irmã do Chico Bento, né. A história é legal pra caramba, não sabia de nada disso. Cara, é muito interessante, vale a pena. Links na postagem pra você ler essa história maravilhosa, viu. E aí ele fecha aqui falando que essa história me chocou quando li, assim como a da Maldição da Magali, por isso que acho que não esqueci delas. Até porque sempre preferi ler a Disney do que a Turma da Mônica quando criança. E assim, não guardei muitas historinhas da turminha na cabeça. Exceto essa aqui, cara. Nossa, que é marcante. Muito legal. Mas vale a pena ser lido. Eu curti a ideia. Olha aí. Eu também não conhecia. Legal. Ah, é mó legal. Vou deixar aqui, então, como eu disse, link na postagem pra você dar uma lida, tá bom? Valeu, Ricardo de Andrade Santos. É, tem até essa história mesmo em quadrinho, né? É, então, tá aqui, ó. Enfim. Mas valeu, então, pelo seu e-mail, Ricardo de Andrade Santos. Curti bastante isso que você passou. Valeu. Obrigadão, viu? E agora, vocês que acabaram os e-mails, quem que acertou a dica? Você pode me dar esse feedback? As dicas que acertaram então foram o Claudio Hirokano, o Pablo Neves, o Parker e o Ricardo de Andrade Santos. E, Odin, pra quem a gente vai mandar abraços? A gente vai mandar um abraço aí pro Jacarepaguá, pro Rafael Taira, pro Rui e pro Rafael HQ. Um abraço pra todos eles. Valeu, galera. E pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. Vocês escutaram o podcast de Star Wars. As dicas foram Luz, Cavaleiro e Equilíbrio. Consegue explicar, Odin, por que essas três dicas? A Luz tem toda aquela coisa do sabre de luz, né? Isso. Que é importantíssimo. Além de você ter a luz do lado bom, né? Entre aspas. Cavaleiro, porque eles são cavaleiros Jedi. E o equilíbrio, porque você tem a força que ela tem que estar constantemente em equilíbrio. Isso. Pra poder funcionar direito, entre aspas. Coisas que eles falam toda hora no universo de Star Wars, né? Uma coisa importantíssima. E qual que é as dicas, a dica da semana que vem, Seiji? Olha, as dicas são muito fáceis. Pra vocês que acompanham o Projeto X Podcast, é praticamente uma tradição no Projeto X o que vai acontecer, porque vai ser o último podcast do ano, que vai sair semana que vem, galera. Então você tá ligadinho, você sabe o que vai ser. Então, por isso, essa dica aqui vai ser a última dica de pontuação pra fechar, né, o ranking. E vamos ver quem que vai ser o campeão. E semana que vem a gente anuncia direitinho quem é o campeão do ranking das dicas e quem vai levar a premiação também, né? Que a gente sempre dá uma premiação, né? Dá uma premiação, isso é importante pro melhor, para o The Best. Exatamente. E depois disso a gente tem uma semaninha de descanso, né, galera? Merecidas, por favor, né? Depois disso, só 2016. Ah. Depois de só 2016 e com mais podcasts, quem diria, 3 anos. Mas então, galera, valeu por tudo. Valeu por mandar os e-mails, comentários. Abraço pra todos. Pois é, e fiquei nesse hype aí de Star Wars. Oh my god, bom. E que a força esteja com vocês. Pois é, e até semana que vem. Falou. E até semana que vem, falou. Fui.